Começando o Nerd Patriarca no ar, hoje iremos falar sobre as faces de M. Night Shyamalan, esse diretor renomadíssimo. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Eu gostaria de participar da competição de peito cabeludo. Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu não vejo gente morta. Hoje eu tô aqui com a Morgana. Oi, gente, eu vejo gente morta e estou falando com elas. Espero que seja um ouvinte. Eu sou o Viri. Vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Meus sonhos, quando acordado, gente morta em caixões, túmulos, andando por aí como gente comum. E um não vê o outro, eles só veem o que querem ver, não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo tempo. Estou em toda parte. Começando o Nerd Patriarca do Ar, vamos falar hoje sobre o renomado diretor M. Night Shyamalan. Shyamalan, como vocês quiserem falar, cada um fala de um jeito, né? Eu mesmo não sei o jeito certo de falar o nome dele, vou ser bem sincero. Então hoje vamos discutir um pouquinho da filmografia dele, dos filmes mais importantes, né? Vamos nem citar, vamos já avisar o pessoal que, primeiro, tem spoiler de todos os filmes. Ó, porque a graça de discutir ele e a sua obra é os spoilers. É o que acontece nos seus filmes. E ele tem dois filmes, um de 92 e um de 98, que eu nunca vi, não são muito conhecidos. Não sei se alguém aqui viu, acho que ninguém viu. Não. Não, ninguém viu. Nem você que vai ouvir também, eu tenho certeza que você não viu. E você vai escutar os podcasts de Shyamalan, mas não é pra escutar, não é pra ouvir falar desses dois filmes. É pra ouvir falar dos outros. Então a gente vai começar em 99, quando ele começa com o Sexto Sentido. 1999, o Sexto Sentido. E ele começa bem, né? Muito bem. Cara, eu lembro dos sucesso desse. Esse, assim, assisti o Sexto Sentido quando eu era uma criança. Sim. 99. Sim. E como falavam desse filme, né? Eu assisti muito ele no SBT, ó, pra você ver como eu sou, velho. Eu assisti no SBT o filme. Então, a gente não tinha essa disponibilidade de ficar baixando filmes ou comprando DVD na barraquinha, então a gente esperava passar na TV, né? Uhum. Esse Sexto Sentido, na época quando a gente chegou a ver na TV, e muitas pessoas comentavam, ele tinha mais ou menos aquele mesmo impacto daquele povo que falava, putz, você tem que assistir Exorcista, porque Exorcista é um filme foda, mega assustador. No mesmo ponto chegava a gente e falava, meu, você tem que assistir Sexto Sentido, que é um filme foda, cabeça e assustador, meu Deus do céu. Ele causava meio que uma polêmica fodida esse filme. Eu acho que a Morgana não viu na TV, eu acho que ela era muito, muito pequena. Sexto Sentido na TV, no SBT, à noite, esperou lá ele passar, falou assim, vou assistir o Sexto Sentido. Vai passar no SBT às 11 horas da noite. Eu vi ontem. Mas não foi por falta de oportunidade, não, porque eu não sou novinha, não, gente. Eu tenho 25. Você é mais nova que a gente. Isso por isso que eu digo. Ah, mas não é tão nova assim. Mas eu assisti muita tela de sucesso de sexta-feira. Mas eu assisti ontem. Sei lá, foi uma experiência bem esquisita. Eu curti o filme, mas eu não tive o prazer do plot twist. Uhum. Porque é que nem o final de Clube da Luta, entendeu? Todo mundo já falou qual é o final. Tá? Você tá aqui e você não sabe qual é o final do Sexto Sentido, eu te aconselho a desligar essa merda e assistir o filme. Que você é uma pessoa abençoada, chegou em 2017 em coma. É a mesma tirando coisa da lógica. Que vão começar a assistir Game of Thrones hoje e não sabem de nada. É meio que impossível. Eu acho que é a mesma assim, lógica. Se ela tiver esse prazer, eu, por sinal, aconselho ela a manter ele, desativar suas contas e faz uma maratona direto, que não vai durar muito tempo. Mas pra mim foi. Não sei porque o povo tem esse boom no filme. Mas eu posso dizer que sem sentido, eu. Como eu já sabia do final, vamos falar, página. Né? Por isso ele está bom. Então, como eu já sabia que o Bruce Willis estava morto, morro, eu meio que assisti um filme diferente do que vocês assistiram. Eu assisti um filme prestando atenção nos detalhes que mostraram que o Bruce Willis estava morto. Porque eu queria ver se o Shyamalan ia errar. E é muito sensacional que, caralho, cara, ele não erra. É perfeito, todo mundo né? Filme, sabendo que ele tá morto, a minha primeira experiência foi assim. Nossa, é muito bom. É muito bom mesmo. Que você começa a se ligar em qualquer coisa que tá sendo dita. Qualquer coisa importante, sabe? Eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. Essa experiência que você falou que não sentiu tanto, pra gente que era moleque lá, tempos atrás, pra quem tá ouvindo também é interessante. A gente que só se apegava à tela de sucesso, Sessão da Tarde, e esses filmes que passavam na TV aberta, então tudo era novidade. Jurassic Park já tava no 6, aí passava no 3. Novidade, o Jurassic Park 2. E a gente não tinha outras mídias pra pesquisar sobre o filme, então não tinha spoiler, não tinha nada que poderia prejudicar. A gente não via trailer. A gente ficava naquela, meu Deus, vai passar Jurassic Park 2, nossa senhora. Aí eu ligava pro outro, cara, hoje, 10h30, vai passar Jurassic Park, vamos assistir, aí a gente comenta e tal. Então assim, a gente pegou esse filme e viu meio que de sopetão, tipo, é agora, você se sentido, é na sua frente, sem saber de nada. Então isso causa um impacto diferente. Uhum. Que hoje, se, realmente, se você pegar o filme, dependendo da pessoa, ela já vai até estranhar um pouco várias cenas. E você vê o Bruce Willis lá, o Malcolm, né? Conversando com a mulher, ela agindo de forma estranha. Você fala, peraí, mas tem alguma coisa errada com esse cara, entendeu? Agora, antigamente não. Antigamente a gente assistia e não, tá tudo certo. Aí no final vem aquele plot twist e bum, explodiu a cara. Cara, eu não sei, porque eu assisti o filme já sabendo que ele tava morto. Mas eu tentei ficar pensando, como eu sabia que ele tava morto, eu tava buscando onde está o Wally, né? Procure o jogo de 7 erros. Sim. Então eu fiquei buscando pra ver se essa frase funciona. Essa atuação tá funcionando, se eu não soubesse, ia me enganar. Eu fiquei catando isso. E não sei, eu acho que uma pessoa que nunca viu o filme e se assistiu hoje, sem saber, talvez ela não ache estranho. Porque eu parei pra ver o filme, tipo, eu fiquei assistindo o filme em duas linhas mentais. Uma que eu sabia e uma que eu tentava fingir que eu não sabia. E qual história que eu tava entendendo se eu não sabia? E na minha mente, assim, formou uma história de que eles estavam, por causa do tiro, ele se afundou em trabalhar e não dava mais atenção a ela. E o tiro acabou desgastando o casamento, porque foi uma situação de extremo estresse e tensão pros dois. E aí ela começa a se envolver com o cara no trabalho e tal. E aí fica aquele relacionamento meio esquisito, porque é que nem quando as pessoas estão se separando, mas elas ficam na mesma casa, porque na verdade elas estão se organizando financeiramente. Mas a separação sentimental já aconteceu. Eu enxerguei o filme muito assim, sabe? Então eu acho que ele super ia funcionar. Até eu hoje. Acho que, eu acho que é muito atual. Eu acho que o Ivaldo tem um pouco da mesma visão que eu. Acho que o Everton também. Que primeiro, quando a gente viu o filme lá muito tempo à noite na TV, era uma visão meio que, pô, quero assistir pra ter medo, sabe? É um filme de terror. Exato, a gente não tem essa ideia, todo drama, ou então da toda a técnica que o cara usava no filme, né? E depois, quando a gente reassiste e descobre como ele trabalha, eu acho o filme melhor ainda. O filme melhorou muito depois que... Eu acho que na segunda parte, eu sabendo do final, que nem a Morgana assistiu sabendo do final, eu gostei mais do que quando eu assisti a primeira vez. Que adiciona a graça de você querer buscar os elementos que ele meio que escondeu durante o filme, né? Sim. É esse o detalhe, né? Ele escondeu algumas coisas e outras jogou na nossa cara, só que você não realmente não liga uma coisa na outra, né? Pra você ver, a parte mais famosa do filme, que é a frase, I see dead people, né? A câmera tá no Bruce Willis, cara. Tá mostrando que ele é o cara morto, tá ligado? Não, e o pior é que ele pergunta com que frequência, ele fala todo tempo. E quem é que tá todo tempo com o moleque? Não só isso. O senhor M, o diretor aqui, senhor M, eu vou chamar ele de senhor M, porque Shyamala é muito chato de ficar falando que é muita letra. Shyamala, muita letra. Senhor M. Ele vai ficar triste quando escutar o nosso podcast. Senhor Shy. Vai achar diferente. Shy. Senhor Chachá. Ele. Uma peculiaridade foda dele nos filmes é que assim, a gente vai falar dos outros filmes e vocês podem reparar que cada filme ele tem um mistério, ele tem seu plot twist, e ao mesmo tempo ele tenta jogar uma dica ali no meio do filme. Ele joga uma coisa perdida, mas depois quando você vai ver pela segunda vez, você fala, putz, isso aqui foi uma dica que eu não tinha percebido. Essa é a frase que o Everton comentou, de fato, é a frase mais famosa. Mas tem uma hora que o Cole tá falando com o Malcolm e ele fala, ah, eu vejo pessoas mortas. Aí ele fala, tipo, ah, mas tem muita gente que morre, só que não sabe que tá morto. Então eles pensam que ainda estão vivos, ou seja, ele jogou. E no final, quando o Malcolm percebe tudo, volta a repetir essa frase. É como se o Sr. M, ele falasse, ó, a dica que eu deixei que vocês não pegaram. Sim. É bem com a peculiaridade dele, assim, nos filmes. É, eu vi algumas outras dicas que são bem engraçadas, tipo a do frio. Toda vez que ele chega perto da mulher dele, ela se cobre. Vocês repararam nisso? E ele não tem nenhum tipo de reação com a mulher dele também, né? Isso, ele nunca interage. É bem. Então, essa coisa que você pega depois, no que eu reassisti. Porque realmente ele não interage com as personagens, né? Como se, sim, ele não existisse naquela cena. Mas quando você tá assistindo, o cara tá lá, né? Então, beleza. Ele é quieto, o cara dele. Ninguém gosta dele. Mas, assim, não fala não, fica quieto aí. Ninguém quer ouvir sua opinião. Então você deduz que, tipo, ele já conversou, por exemplo, ele já conversou com a mãe do Cole, tá? Já, sim, conversou, sim, com as outras também, pessoas, e só tá focando na relação dele com o menino, né? Então, tipo... Exato. Até porque quando o Cole chega, ela tá tomando chá e ela tá tirando da mesa. Então cria-se todo um clima de que, tipo, a gente tava falando dele e a gente acabou o assunto agora. Sim. A cena é muito, tipo, acabou agora. Então em nenhum momento você se pergunta se talvez não tivesse tido assunto. Porque parece muito assim, até porque os dois olham pra porta. Então parece que estavam falando, ouviram o barulho da porta e olharam. E você tá entrando naquela cena quando eles já estão olhando. Então você pressupõe e teve a conversa. É muito bom porque ele mexe com a nossa cabeça sobre o que a gente sempre pressupõe. Sim. Outra coisa que eu achei bem marcante dos filmes do Sr. M, Sr. Shy, Sr. Mala, Sr. Ben, é que ele mexe muito esse mundo fantasioso e ao mesmo tempo ele joga muita coisa sobre fé, sobre pensamento humano. Eu revendo esse filme, eu percebi uma coisa interessante. O Vincent, que é o menino que deu um tiro nele e se suicidou, falou, ah, você não me ajudou, eu acreditei em você, mas você não fez nada por mim. Beleza, tudo bem. Mais pra frente, ele descobre que o Vincent, ele tinha o mesmo dom que o Cole. Ou seja, é como se, sei lá, uma força maior tivesse dado pra ele a chance de ajudar um menino com o mesmo problema do rapaz que ele não conseguiu morrer, porque ele não conseguiu ajudar. Quando o Vicente se suicida, o fato dele não falar com a mulher dele também, dele se afastar muito, é porque ele deixa bem claro que, tipo assim, é um rancor que ele guarda dentro dele. Não ter podido ajudar o rapaz e o rapaz ter se suicidado, entendeu? É uma coisa que marca muito ele. Tipo, eu não ajudei, o cara ainda se matou. Então, assim, o Cole é como se fosse uma oportunidade dele tipo, realizar aquele último desejo dele. Isso é uma pegada muito foda do filme. É, também. As características dele, né? Ele usa muito esse tema de religiosidade e do sobrenatural palpável. Ele tenta, sim, trazer, sim, o sobrenatural, né, pra uma coisa mais real. No seu sentido, é só um... É muito bom esse filme no contexto de filmografia dele, do que ele conseguiu ampliar, sabe, dessas ideias que ele trouxe. Lógico, uma hora ninguém vai acertar sempre, né? A gente vai, sim, comentar, sim, que tem filmes que ele errou, e errou bem feio. Mas no seu sentido, foi um começo assim. Era aqueles filmes que... Quem é esse cara, velho? Que filme é esse? Além da história ser muito boa, focando mais na parte assustadora, ele também tem momentos assustadores, cara. Cara, eu tomei vários sustos. Isso daí, isso aí. Não é um susto. Isso aí eu posso... É jumpscare, sabe? Não. Não, é... A sua cara aí, você fica, caramba. É tensão, isso aí, né? Eu posso definir bem pra vocês, porque... Em dois pontos. Primeiro ponto, quando eu era moleque, eu era aquele cara que passava... O Pequeno Ivaldo. Eu passava o dia inteiro falando sobre eventos sobrenaturais, paranormais e místicos com quem quisesse falar. Só que assim, quem conversava comigo, ia embora de boa. Quem era o idiota que ficava com isso na cabeça o dia inteiro? Eu. Então eu sempre me caguei pra filme, sempre me caguei pra tudo que é referente ao terror. Quando eu ouvi o chamado aí do filme, não, Sexto Sentido, eu falei, beleza, é um filme mais light, vou ver sozinho no escuro, porque não vai dar susto. Caralho, eu me fudi, eu me caguei todinho, cara. Porque é o que o Everton falou, não precisou de jumpscare. O fato do realismo que o filme apresenta pra você, que seria um dom, onde você vê pessoas mortas, querem se comunicar com você por algum motivo X, já dá um cagaço foda, porque ele traz essa pegada realista, entendeu? Como seria você ver uma pessoa morta? Não é como vários outros filmes de terror, que tem mais ou menos essa temática, é você ver uma mina azul, com cabelo grande, andando de costas, voando, fazendo as coisas levitar, meu Deus do céu, chamado, grito, sei lá, esses filmes de terror, que tipo, sei lá, tem alguém que tem que resolver algum caso sobrenatural. Não, é você simplesmente ver a pessoa que morreu, que às vezes nem sabe que morreu. Então, assim, o realismo que torna o filme mais assustador. Uhum. No meu ponto de vista, eu achei isso. É, cara, tem umas cenas, puta, a maioria... Eu não sei se foi o realismo, não, cara, mas quando começou a se pegar pesado nos mortos, me assustou legal. Eu também fui nessa pira toda aí, vai ser um filme mais lá e tal. É, não sei sentido. E eu nunca classifiquei esse filme como um filme de terror. Uhum. Então eu fui lá, né? Ver o filme, vamos ver. E quando começa, assim, acho que na metade do filme pro final, que ele começa a interagir mais com os mortos, porque o Bruce Willis... Ah, ele foi chamado Bruce Willis, desculpa. O Bruce Willis vai lá e meio que incentiva ele a tentar ajudar, ver o que os mortos querem, velho. É muito bizarro. E eu acho que é bizarro, porque o realismo que eu vejo na real não é nem esse. É o fato que, assim, se a pessoa morreu com uma machadada na cabeça, tá, tem um corte bizonho na cabeça. Não, então, esse é o realismo que eu tô falando. Não é você ver um espírito azul flutuando com três olhos e tentáculos. Sim, é você ver o cara, sei lá, minha barriga rasgou no meio, você vai ver o cara com a barriga aberta na sua frente falando. É por isso mesmo, tem duas cenas pra mim, as mais assustadoras é a do menino, né? Ah, ele tá de frente, ah, vou te mostrar onde meu pai escondia a arma. Quando vira, velho. Isso, velho. E a outra cena que é a do... quando ele tá no carro com a mãe dele, né? Aí ele fala, ó, um acidente lá na frente. Aí a mãe dele olha, mas como assim? Como você sabe? Aí passa a menina do lado dele. Cara, aquele é muito assustador, velho. Aquela menina vomitando na cabana também. Ele daquela garota vomitando, né? É, aquela garota. Foi, sei lá. Sabe por que é assustador? Porque eu acho que ali pega muito nesse negócio que você acabou de falar, do que tipo chamado, grito. Uhum. Que espíritos são ruins. É. Eles querem te fazer mal. E aquela estética toda, ela é muito bizarra. Ela dá medo. Gente, se fosse uma criança e visse pessoas cortadas, de, com a cabeça decepada, vomitando, eu não ia perguntar, parar pra perguntar. E aí, o que que você quer? O que você quer ser ruim? Eu ia ir lá pra cabaninha dele mesmo e ia me encher de várias estátuas de todas as religiões que ele fez. Muito plausível a reação daquela criança. Ia ser muda, ia ser introvertida. Tudo que é, gente. É, eu acho super aceitável. Eu acho até que aquela criança tá bem demais. Eu acho que talvez eu fosse gerar uma mudez crônica psicológica. Ele até tá indo muito bem. Ele é bem controlado de ser. Mas é muito bizarro. Nesses casos terríveis aí, não se esqueça de fazer um círculo de sal grosso onde você for ficar, tá? Porque você acredita que ele se aproxima. Ah, é, gente. O negócio da cabana. Nossa, eu acho muito triste aquela cabaninha. Porque a força daquela cabana tá na mente dele, né? Uhum. Só mantém os espíritos fora cada mente dele. E eu fiquei toda vez que ele corria pra aquela merda, eu falava, nossa, vai ter uma hora que alguém vai entrar. Exatamente. Porque se não ficou perto, vai entrar, é caô. Quando a gente escuta um barulho de madrugada, a gente cobre a cabecinha. Até hoje, eu tenho 25, mas eu faço isso. Eu tô com cagaça. E eu realmente quero acreditar que o cobertor vai me proteger, mas na real, eu só não quero ver. O que te protege são as suas pálpebras, meu amor, que elas estão fechadas. Na hora que elas abrirem, fudeu, porque o bicho vai estar lá dentro do cobertor junto com você. Exatamente. Exato. Tava falando da interpretação desse moleque, né? Que ela também, meu Deus, levou o medo e a atenção do filme pra outro nível, porque ele tava iluminado, né? Esse moleque, quando ele fez esse filme, aí era a missão da vida dele. Em qual sentido iluminado? É, iluminado na interpretação, né? Mas todo mundo tava atuando muito bem nesse filme. Não, todos, na verdade. Não, o diretor, ele escolhe bem os atores. Ele sabe, assim. Ele sabe dirigir bem os atores, cara. Também. Exatamente. Acho que ele consegue tirar o máximo, né? Uhum. Tá certo que tem umas escolhas de um elenco equivocadas, a gente vai falar mais pra frente. Mas nesse começo... Mas ele começou bem. Sabe, meu filho vai ficar maluco. Não entendi. Como disse? É, meu filho, Jeb, é um presente pra ele. Quantos anos tem o Jeb? Ele tem 4. Não. Não, não, não, não, não. É melhor ir embora. Agora. É, mas o que eu disse? Está vendo algum Teletubbie aqui? Está vendo algum crachá plástico com meu nome preso na minha blusa? Viu alguma criança japonesa com cara de tacho sentada num helicóptero que balança todo quando se põe uma moeda? Não? É isso que você vê numa loja de brinquedos. E deve estar achando que está numa loja de brinquedos porque está fazendo compras para um menino chamado Jeb. Bom, um de nós cometeu um erro grosseiro e desperdiçou o tempo do outro. Isto é uma galeria de arte, meu amigo. E isto é uma obra de arte. Então, eu tava falando dos atores, né? Que ele escolhe bem, que ele mantém alguns, né? E ele manteve o Bruce Willis. Não é Bruce Willis, ele tem nome nesse. É outro nome. Senão, a Morgana vai falar o Bruce Willis, aí fala assim, nossa, ele voltou no seu sentido, ele foi pra outro filme. É continuação. Mas não, em 2000, ele lançou Corpo Fechado, Unbreakable, que pra mim é o melhor filme dele. Falar de vez logo, é o melhor pra mim. Não sei, Fragmentado, eu gosto muito também. Filme, meu preferido. só um... Mesmo universo, por isso que você gosta. Deve ser, porque eu... Nossa, velho, eu vi o Corpo Fechado e por uma mágica eu não tinha spoiler, porque eu vi esse ano. Caramba. Não foi ontem. Foi há pouco tempo, não foi ontem. Eu vi, caraca, cara, que filme... Sei lá, me empatou de um jeito. Tipo Janela Indiscreta do Hitchcock. Uhum. Cara, eu assisti esse filme vídeo também no... sem ter spoiler também. Cara, ele é muito bom, velho. É muito bom. Sim. E aquele penteado do Samuel Jackson. Cara, que pali, cara. Dá tá muito bom. Cara, coisa foda. Ali os penteados, os modelitos que ele usa, eles usam umas roupas com lantejola, né? Parece carnaval. É, roupa de vilão, né, cara? Exatamente. Lógico, é tudo proposital, né? Batman dos anos 90, daquele filme de Batman com mamilo, sabe? São as cores, né? São as cores que também é outro detalhe do filme, né? Mas, é, sim. Todo filme ele tem cor. É que nesse caso, as cores é a representação dos vilões, né? Porque o filme é a criação, por baixo dos panos, de um universo de super-heróis. Ele colocou um super-herói no dia-a-dia das pessoas normais. Cara, e como é construir toda a ideia dessa pessoa que tem uma habilidade especial, que é o Bruce Willis, que é o personagem dele, é o David Dunn, que é um segurança, aí ele é o protagonista do filme, e toda a construção do personagem, de você entender a habilidade dele, não sendo a habilidade não, porque não tem explicação, né? Ele é o que é. Sim. Mas mostrando as etapas com a interação com a família, ele lembrando do passado, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, eu acho que esse filme, tipo, ele é muito, muito fechado, assim, e muito bem feito em toda a sua estrutura, sabe? Não tem nada que eu fiquei, puta, mas por que que isso aconteceu? Ah, mas isso aqui não precisava, tá? Isso aqui tá mais a enrolação. Não, esse filme é muito fechadinho, ele não, pra mim, não tem furo de roteiro. E ele tem um desenvolvimento, sei lá, sabe que na medida certa? Então, não demora muito, não é muito rápido, é tudo que acontece no tempo exato, não te cansa a história. Exato, tem alguns filmes dele, do Shyamalan, que você fica, nossa, mas precisava todo esse tempo pra fazer isso? Podia até cortar, tal, tá enrolando um pouco. O Corpo Fechado, não, você assiste, vai assistindo, e nunca você fica, puta, saco cheio, passa isso, né? Não quero ver. A forma que ele trabalhou com a ideia do filme, que, putz, chamou muita atenção. Que ele simplesmente trouxe como seria um herói de HQ, só que passando por situações humanas, normais. Uhum. Isso é muito foda, cara. Essa identidade que ele conseguiu transformar no filme ficou muito boa. Tanto que você vê, tudo bem, ele tem, entre aspas, uma força da hora, assim, consegue levantar não sei quantos quilos, 200 não sei quantos quilos, ok. Ah, ele é resistente, tudo bem, ok. Mas imagina que ele vai pegar uma capa e vai sair voando, entendeu? Ele descobrindo isso, só que no cotidiano do dia a dia. Qual é o cotidiano do dia a dia? Dificuldade no relacionamento, dificuldade na vida profissional, problemas com o filho, problema com relacionamento com a família, tudo mais. Isso que é foda. Ele conseguiu misturar esses dois mundos de uma forma muito boa. Exatamente. Ele cria esse universo. E tanto que ele voltou, né? Uma coisa incrível hoje em dia, que tem spoiler de tudo que é coisa. Os caras estão gravando o filme lá não sei aonde. E tem foto na internet do que tá acontecendo, não tá acontecendo. Ele voltou com esse mesmo universo que ele criou em 2000 com um filme em 2016 nos Estados Unidos, né? Ele saiu esse ano, que é o Fragmentado. É, sim. E uma coisa que você consegue ficar surpreso, sabe? Hoje em dia, como eu tô falando, que tem muito spoiler antes da hora, você não fica muito surpreso às vezes com algumas coisas. Você fala, ah, eu já sabia mais ou menos isso acontecer, porque eu vi uma foto de making of não sei aonde. Uhum. E cara, no Fragmentado, que a gente vai comentar mais pra frente, tem toda essa relação com o Corpo Fechado, e sem ninguém saber. Eu mesmo não sabia que tinha algum tipo de ligação até ver o filme. Isso pegou muita gente. Concordo. Não, eu não vi ligação até o final. E tem uma entrevista do Shyamalan que ele fala, entrevista que ele deu agora com o Fragmentado, que ele fala que o personagem do Fragmentado, o que tem várias personalidades, o protagonista, que eu esqueci o nome dele, Kevin, ele estava no primeiro roteiro do Corpo Fechado. Só que ele tirou porque ele achou que o filme ia ficar muito cheio de informação se você tivesse colocado aquele personagem. Então, cara, o cara tinha essa ideia há muito tempo, né? Que bom que ele conseguiu realizá-la. Uhum. Até porque pra um cara que tem 23 personalidades, não tem nada de Corpo Fechado ali, né? Não, tem ali 23, não. Aí essa é uma questão. A gente fez um podcast de traduções, né? De títulos, de Corpo Fechado, vocês acham que funciona? Porque o título original é Unbreakable, né? Inquebrável, né? Corpo Fechado na nossa cultura funciona, porque uma pessoa que tem o Corpo Fechado, ele é inquebrável, mas eu jurava que o filme era de Macumba. Antes de ver, não, é a primeira referência que a gente tem aqui. Eu achava que era um filme de Macumba, porque quem tem Corpo fechado, faz corpo fechado na macumba, e você achava que era um filme de macumba, entendeu? Elijah fez um trabalho. Não, é porque o Inquebrável, o Inquebrável ele é usado tanto pra demonstrar o David Dunn, que é o Bruce Willis, que é um cara que ele é protegido, ele é resistente, como pra mostrar que o Elijah também é um cara que tem um problema muito sério de, nos ossos, sim, que é quebrável, sabe? Uhum. Ele funciona pros dois, sabe? E esse... é uma história em quadrinho, né? Que permeia o filme. É um vilão que é o oposto do protagonista, do herói. Uma coisa que eu acho interessante é que o Sexto Sentido, muita gente comenta que, tipo, esse plot twist do final, do Sexto Sentido, que você descobre que o Malcolm, ele, na verdade, tá morto, foi o, nossa, explodiu a cabeça e tal, foda, meu Deus. Só que é o que a gente tava conversando agora, tipo, é uma coisa que se você presta atenção, você já começa a ver várias dicas, e tem muita gente que no final pode falar, não, já sei, já percebi isso daqui. Só que esse corpo fechado, pra mim, ele foi o maior plot twist de todos, porque até o final do filme, eu, pelo menos, não percebi praticamente nada que entrega o que aconteceu no final, entendeu? A única coisa que depois eu parei pra pensar um pouquinho, foi que na hora que o Elijah liga pro David, aí tipo, o secretário eletrônico, ele fala, meu, eu vi isso em você e descobri que a gente é ligado, nós dois somos, sei lá, um só, só que cada um é uma ponta, né, cada um representa um lado de uma mesma coisa, você que é inquebrável e eu que tenho os ossos de vidro, tipo, porra, aí eu achei meio que ele quis dizer alguma coisa, e no final você entende o que ele quis dizer com essa frase, né, que um é a auto-representação do outro, foi a única coisa, a única dica que o filme entregou, o resto só no final. E assim, o que eu acho legal do filme também é que o David, ele não fica tentando entender o porquê que ele tem aquelas habilidades. Ele só, durante o filme, ele quer aceitar aquilo, né? Ele não, vai lembrando do passado. Ele mostra uma jornada. Ele mostra uma jornada de um herói clássico, sabe? De quadrinho e tal, mas, tipo, bem pé no chão, né? É um cara que diz que tem o poder, que ele desenvolve, mas que ele aceita a missão de usar o poder pra ajudar as pessoas e tal. Tem um ponto fraco. É toda uma temática realmente de herói no filme. E o filme te leva até aquela parte, a parte que ele vira um herói, que ele salva os filhos da casa lá, do sequestro. Sim. E, pô, o filme acabou ali. Pô, ele virou um herói. A gente sabe que ele vai continuar ajudando as pessoas. Aí, o plot twist desse filme, é o que o Ivaldo tava comentando, que se não tivesse, o filme ia ser ótimo também. Sim. Mas aquilo, ele cria uma coisa que você fica pensando, caralho, como eu não vi isso, velho? Eu acho que isso é o que faz o filme mais fantástico, eu acho que é a sensação, sabe? Porque quando eu vi esse filme, eu tive a real sensação que o filme tinha acabado. Eu tive era total. Isso, acabou a história. E foi uma. Não sei explicar a sensação que eu tive, mas, cara, foi uma das melhores sensações quando ele vem e fala: não, não acabou. E aí eu falei: ok, eles vão ter uma conversazinha filosófica, de amigos. Sabe? Ia ser um finalzinho bobo, porque a gente não vai terminar aqui na pancada, que ele virou herói. Então ele vai e conversa com o cara. Obrigado, e vai acabar aqui, mas você já tinha entendido que o final do personagem foi lá. E aí, pra mim, eu tava, tipo, totalmente nessa vibe. Ele vai ter uma conversa suave com o cara e vai subir os créditos. E aí, quando o cara, não, na verdade, não é bem isso, nossa, cara, tipo, explodiu a minha mente, sabe? Porque até quando eles estão indo lá conversar, não sei o quê, dá toda essa vibe de comemoração. Não, e outra, você tá desacelerando. A mãe dele, a mãe do Elijah, conversa com ele também é uma coisa mais família, sabe? Porque a mãe vai lá, conversa com o David e tal, família, é meu amigo e tal, mas não é bem assim, né? Na verdade, ainda ia ser mostrada depois. Então você já meio que fica com, vai acabar aí mesmo. Bacana, e o legal é que você tem essa cena do final, é tipo novela mexicana, o cara revela. Então, John, eu matei Elizabeth. Próximo capítulo, não. Ele conseguiu explicar em quantos minutos tudo que ele fez, a atitude que ele tomou, e por que ele tomou aquela atitude. E ele usou a evolução do entendimento do David como personagem das suas habilidades pra descobrir a verdade no final também. Tá tudo incluso ali no plot twist, né? Porque quando eles se cumprimentam, que ele vê, sente a verdade, né? Que ele, quando ele encosta nas pessoas, ele consegue perceber, né? Os caras fizeram de errado e tal. Isso eu ia perguntar pra vocês. O verdadeiro poder de super-herói do David é essa percepção, essa premonição mística dele? Eu acho que é a parte física. Eu acho que é os dois. É um conjunto. É os dois. Tem a percepção e tem a super força lá e... Velho, mas como é que você pergunta um negócio desse? No terceiro mundo, ser humano é esse? Ele é pra tudo. tudo ali, ok, o papai ligou. Não, sim, mas, por exemplo, uma coisa que o próprio Elijah fala pra ele, tipo assim, ou eu tava bêbado ou realmente isso aconteceu. Tipo assim, ele pode ter super, super resistência, super força e tudo mais, mas se ele tomar um tiro de 12 no olho, ele vai morrer. Vai. Se ele botar a cabeça dentro de uma bacia com água, ele vai morrer afogado. Porque ele tem fraqueza. Se ele for atropelado por um carro em alta velocidade, ele vai morrer também. Mas o Elijah fala isso. Ah. O Elijah fala assim, você tem habilidade, mas você não é imortal, você pode morrer. Por isso que eu tô dizendo assim, que eu acho que o verdadeiro superpoder foda, tipo top, 100% top, é essa questão da premonição. Porque a partir desse poder... Não, o poder dele é a premonição e é a força. Não, agora eu tô concordando com ele. É a premonição. É uma consequência da mutação que é o verdadeiro poder, que é o poder da verdade. Isso, ele é um... Essa mutação genética, todo o gene dele é diferente. Aí ele tem super força, não sei o que, mas acho que tudo isso é consequência do poder. O poder é o negócio da verdade. Porque se ele pode morrer, ué. Então, qual é o seu poder? Seu poder é, tipo, você é um pouco mais forte do que todo mundo? Que poder bosta? Você é, tipo, meio melhor? Eu ainda acho. Não, são os dois. Sim. Só que se o poder dele fosse só ser um pouco mais forte. Mas não é, são os dois, cara. Não, são os dois. Não, sim, mas sei lá, tipo, amante é fiel, sabe? Amante é porque fosse. Eu acho que é fiel seria o poder da verdade. É a mesma coisa de pegar o super-homem e ficar tirando um poder. Ah, isso aqui ele precisa. Ah, voar é mais importante. Voar é mais importante que super força. Não. Prefiro super força do que voar. Não vem falar com um de cara que usa cueca em cima da calça e atira laser do olho, não. Estamos falando de heróis semi-humanos. O David Dunn é o super-homem na era moderna, na realidade, no nosso dia a dia. What? Ele é um super-herói. Então, ó, agora super-herói eu acho que... é uma coisa, o super-homem é outra. É, super-homem ali. Não confunda barafundo com o Rádio. Agora sim, ó, eu achei, eu vou convencer vocês. Eu vou dizer qual é o verdadeiro super-poder dele. Independente dele ser super forte, resistente, o cara é 4, esse dom dele prever quem realmente é mal, quem é o verdadeiro super-poder dele. E se ele fosse simplesmente só forte, beleza. Então ele ia ter que sair investigando, lendo no jornal, investigação. E esse dom dele poder ver quem realmente é mal e o que o cara fez é muito foda, porque assim ele consegue já ter um foco direto de onde é que ele tem que agir. Aí ele vai usar a super força dele, a super resistência. Mas esse dom ele só conseguiu desenvolver de verdade quando o Elijah mostrou pra ele que realmente ele tinha alguma coisa diferente e ele se convenceu disso. Mas ele falou que, mas naquela cena no estádio de futebol lá, ele falava: não, às vezes eu acho que o cara tem tal coisa e o cara tem tal ele coisa. Ele tem um feeling, sabe? Ele sente ele pode ter alguma coisa, mas o Elijah que fez ele se desenvolver aquilo, ter confiança nele pra fazer aquilo. Porque ele achava que era tipo, sei lá, intuição. Então ele fala, ele age como se fosse perfeição, como se todo mundo tivesse uma intuição. E por acaso, normalmente, a dele sempre tá certa, mas ele não olha que por acaso sempre tá certo, é meio cagado, não é coincidência. É porque é uma certeza. E aí o Elijah que vai e fala, não é coincidência, é um poder, porque sempre tá certo, nunca falhou. Se eu não me engano, o Elijah até pergunta pra ele se alguma vez já falhou. Pergunta, eu acho. Pergunta. Tanto, ele faz. Os questionamentos que ele vai fazendo e durante o filme vão construindo também, fazendo com que ele fique com aquela pulga atrás da orelha, né? E vá conhecer melhor as habilidades dele, né? Então, o Elijah, que é o vilão da história, né? Que desenvolve os poderes do herói, né? Durante todo o filme. Sim. Ele que auxilia, né? Isso, eu acho ele muito melhor do que o Coringa como vilão. Vocês sempre comparam o Coringa ao Batman nessa relação que eles têm. E a relação funciona muito melhor nesse filme do que na HQ. Porque todo mundo fala que o Batman só existe por causa do Coringa e vice-versa. Uhum. Só que a gente não vê isso. Não explicitamente, sabe? É porque é muito mais. Mas aqui é assim. Aqui realmente ele existe por causa do vilão que vai ser o vilão, talvez, do resto da vida dele. E ele só existe por causa desse vilão. Talvez o vilão nunca possa existir porque ele realmente precisava ter um oposto pra se espelhar e que eu preciso te derrotar. E ele entende que a missão dele é criar esse oposto. Uhum. Eu pensei também assim, viajando um pouquinho mais, que o Elijah talvez, tipo, eu achei uma pessoa que é o contrário de mim, então talvez eu consiga tirar alguma coisa dela pra me ajudar, entendeu? Pensei nisso também. Eu pensei nisso, mas também, realmente ele só queria entender, né? Era meio que uma coisa, uma paranoia mesmo, né? No final ele aceita que é o vilão, sabe? Quantidade de gente que ele matou pra isso, né? Isso, o filme também é foda que ele deixa isso bem evidente. Por mais que o outro seja um super-herói, tenha todo esse poder, essa percepção, o Elijah, mesmo sendo, entre aspas, fraco, frágil, conseguiu causar, meu, morte, destruição, conseguiu fazer, meu, vários desastres. Meu, assim, ele matou muita gente. Então, tipo, é um vilão. Tipo, tudo bem que se você chutar a cadeira de roda, ele vai cair no chão e vai morrer. Mas não deixa de ser um vilão poderoso. Ele caiu da escada e a gente viu o que aconteceu, né? E, aliás, essa cena é muito boa, né? Essa cena é muito boa, porque ele cai, como é a bengala dele de vidro, cai esse pedaço que nem ele, né? E fica isso, com sim, aquela relação, né? Aí dá aquela sensação. A sensação vem daí, né? Vem da exato, bengala dele quebrando. É tanto dele se machucando, né? Porque você sabe que ele é de vidro, né? Nessa cena, eu suspeitei que ele poderia ser o vilão, porque mesmo ele caindo, a bengala destroçando, ele se quebrando todinho, o penteado não desfez. Tem alguma coisa nesse cara. Tem alguma coisa diferente nesse cara. O poder dele é um super penteado, só pode ser. Exato. Ai, gente, mas vocês falaram um negócio aí que me deixou encaixado agora. Vocês falaram que ele, no final ele aceita que ele é o vilão. Porque eu não sei, eu achei aquele final diferente. Eu entendi ele um pouco diferente, tipo. Eu entendi que ele sempre foi um vilão. E não que ele tava tentando desenvolver o Bruce Willis. Gente, não é o Bruce Willis, desculpa. Mas não que ele tava tentando desenvolver, entendeu? Que ele tava buscando. Cada acidente que ele provocava, ele tava buscando. Ele tava buscando talvez que ele acredite na física. E acredito que pra todo positivo existe negativo. Pra todo yin existe um yang. Ele sabia que ia ter alguém oposto a ele. Mas independente de quem for, qualquer um, de quem for, ele vai fazer. Só que eu não... às vezes, quando o personagem tava falando, ele parecia meio Maquiavel quando escreveu O Príncipe. Maquiavel realmente acredita que os fins justificam os meios. Eu não vou debater isso, tá, gente? Mas assim, um fato. Maquiavel acredita que os fins justificam os meios. Ele escreveu essa merda. Tá escrito. E o personagem, durante vários momentos, parece que ele acredita que os fins justificam os meios. Então eu não acho que ele se aceitou como vilão. Eu acho que ele se aceitou como vilão desde a primeira morte que ele causou, sabe? Não que o ápice dele foi ali. Foi mais uma contemplação de uma obra completa. Sabe quando o artista começa a pintar? E quando ele termina, ele para e contempla o que ele fez? Uhum. Pra mim, ele não se aceita como vilão, porque não é o nascimento de alguma coisa. Na verdade, é a finalização de um trabalho. É a obra-prima dele. Então, o que eu acho que também pode ser é que, como ele descobriu que finalmente descobriu a identidade do herói, ele achou o herói, então ele já pode ser classificado como o vilão, sabe? Sim. Como ele mesmo ele já tendo feito toda a mais uma visão de quadrinho mesmo, sabe, na cabeça. É uma borboleta. É, ele viu o herói, então ele falou, ah, eu sou o vilão, então, você entendeu? Uhum. Sim, sim, é tipo uma borboleta. Ela não é minhoca, ele era uma minhoca e aí nasce o vilão, o vilãozão, o caricado, sei lá, viu? Enfim, ele pode ser dito como, ele sempre foi o vilão, mas ele nunca pôde vestir o nome vilão, porque nunca teve um herói pra fazer dele o vilão. Exatamente. Uhum. Tipo, agora ele pode vir quando você chegou naquele final e o Elijah vê ele como um herói de fato, que ele faz esse reconhecimento dele como vilão, que nem o Everton falou. Ele deixa o final, aquela última cena que eles se encontram, que ele vê o que o cara se tornou, né? O herói que ele buscava e ele evoluiu ele durante o filme, né? Ele buscava desde o primeiro ataque terrorista que ele fez, né? Que ele queria achar o cara, e achou. Tá aí, a qualidade do nosso diretor. Consegue fazer plot twists que geram várias discussões. E nesse filme ele é um traficante, né? O Shyamalan. Exatamente. É um traficante. E todas. Aqui não tá falando das cores, vocês perceberam todas as pessoas que tem alguma coisa errada, eles usam alguma coisa bem colorida, né? Porque é como ele percebe, né? As coisas. O Shyamalan tá com um casacão azul, né? No que é um traficante. Aí tem, né? Eu acho aquela cena que ele vai no meio da multidão, assim, que ele vai vendo que cada um fez de errado. E, nossa, aquela cena é muito foda. Muito foda. Ele vê que tem muita gente, fez muita coisa errada, mas ele tá focado no que é o mais urgente, né? É, porque ali ele é a tipo, decisão de um herói, né? Na hora, né? Ele tem que escolher, né? Agora imagina o coitado do David dentro, lá em Brasília. Colocar no meio da passarela que passam os deputados, senadores. Ali ele enlouqueceria ali, ou a cabeça dele explodiria. Acho que ele ia desistir, acho que ele ia deitar a posição fetal e chorar. Tá muito aqui, mal, eu não consigo vencer. Aqui eu não vou conseguir, né? Pensando o Mr. Glass, o que ele pensaria? Tipo, nossa, gente, eu me achava super vilão. Exato, quanta gente pior que eu aqui, né? Nossa, quem é que vai ser meu professor orientador? Aqui eu tenho que começar de novo, porque eu não sei nada. As imagens impressionantes que vamos mostrar foram feitas por um homem de 42 anos, Romero Valadares. Esse vídeo foi feito na tarde de ontem, no aniversário de 7 anos do seu filho, na cidade de Passo Fundo, no Brasil. Ele foi enviado à estação de TV da cidade, repassado a nós via satélite, há apenas alguns minutos. A opinião inicial é de que é verdadeiro. O que vocês vão ver agora pode perturbá-los. Saiam da frente! Vamos logo! Ele tá lá atrás! Tá atrás da garagem! Tá lá atrás! Tá lá atrás! Oh! Muito bem, foi fechado de 2000, então dois anos depois, 2002, Shyamalan trouxe para nós Sinais. Sinais. Ele continuou bem pra mim. Muito o quê? Bem. Continuou bem. Eu gosto. Ah, entendi bosta. Você viu que ele já ficou bravo, né? Porque não pode falar mal. Já não basta falar mal de Prometheus, tá vendo falar mal de Sinais? É. Não, Sinais bem legal, gente. Eu acho bem legal. Até porque, quando eu vi Sinais, eu tava numa fila louca de MK Ultra trabalhando tudo, então. Sinais é muito bom. Sinais tem. O Bruce Willis não voltou como protagonista, né? Ele falou assim: vou dar um descanso pra você. Foi abduzido pelos alienígenas. E o Mel Gibson é o protagonista do filme, que eu esqueci o nome. Ele é um padre. O Mel Gibson é o Graham Hatch. Graham Hatch. Não sabe o que eu tô inventando, não. O nome dele é esse mesmo. Não, eu acredito. Obrigado. Cara, esse filme é foda. Ele é um ex-padre, né? Cara, esse filme é foda. O plot twist desse filme é ruim, mas o filme é bom. Eu por acho que é ruim? Eu não acho. Por que é ruim? Ah, cara. Pera, qual é o plot twist do filme? Não, eu acho que não tem. Não é bem um plot twist, mas aquela questão da água pra mim foi zoada. Mas isso aí não é mais importante, não. Aquilo ali os alienígenas é alérgico à água. Mas porra, água e vem pra terra, mas beleza. Esse é o ponto que o pessoal mais fala desse roteiro, que realmente é uma falha. Mas eu. Pera, qual é essa da água, gente? Eu não lembro, faz muito tempo. Os alienígenas se ferem com água. Isso. Jogar água neles e se ferem. Se ferem com água? É, eles começam a derreter. Quem mais associa? É, exatamente. Mas os alienígenas, eles são o quê? Burros. Eles são bonzinhos? São nossos BFF? Não, são do mal mesmo. Jesus, ele é um ex-padre. Água benta. Religião. Dostoiévski. Qual forma Dostoiévski isso aí? Dostoiévski correu esse negócio de enfiar religião na água mineral, gente. Eu acho ok. O sexto sentido é totalmente religião embutida no filme, né? O sexto sentido eu achei mais uma pegada tipo espiritismo. O sexto sentido não, o Sinais. Espiritismo. Sinais é religioso. Mas esse filme é foda, esse filme é muito bom. Eu gosto desse filme porque, assim, por mais que seja um filme de alienígena, ele não põe o ZT toda hora na sua cara lá, né, vou dominar seu planeta. É bem mascarado, você só vê uma sombra, você vê um cara em cima do teto, que eu já me caguei naquela cena, você vê uma perna correndo no meio do milharal, isso é bem foda, ele não precisa usar o alienígena na sua cara toda hora, entendeu? O foco é esse suspense, essa pegada da discussão. Na verdade, ele é um filme sobre fé que usa o alienígena meio como um elemento, um pano de fundo, né? Falando do filme, pra mim, ele é o filme mais... A gente tá falando da tensão, do suspense, até dos sustos e medo, é o que cria melhor esse elemento dos filmes do Shyamalan. Sim. Pra mim. De todos, eu acho que sim. É, de todos. Sério. Assim, tensão, eu acho que sim. Medo, eu não sei. Eu acho que eu senti mais medo no sentido. Medo. Não, tudo bem, mas assim, é porque assim... Acho que você dá mais susto, Sinais, na verdade. Sim, sustos. Porque nos Sinais você não se prepara pro susto. Não tem a pessoa olhando debaixo da cama e tem meter debaixo da cama. Tem a menina dizendo, papai, tem um monstro no quarto. Não, filho, não tem nada não. Aí ele olha na janela e tem um chupa-cabra pendurado no teto. Se fosse eu já tinha atacado fogo naquele milharal desde o começo do filme. Cara, eu ia fazer uma plantação de pipoca, velho. Aquela cena é foda. E eu não mostro, bicho. Mostra só a perna. A perninha, velho. A perna embaixo da porta também. A perninha torta, né? Puta, sério. Eu tô só cagando. Eu já sou cagado. Se eu visse uma perna daquela ali, eu não sei que tinha acontecido comigo, não, cara. Cara, eu acho ele muito, muito legal. A questão mesmo de o cara perdeu totalmente a fé depois da morte da esposa e tal. E o que aquilo torna no slush do filme, né? Por exemplo, que é o irmão dele, né? Que é o tio do bate com o bastão. Aí ele lembra daquilo. Tudo aquilo é muito ligado, sabe? E ele traz muito esse negócio que, tipo, nada é por acaso, entendeu? É, o fato do filho dele ter problema respiratório, fala, meu, é como se fosse coisa do destino, como se Deus quisesse que ele tivesse esse problema, porque isso saberia que alguma coisa aconteceria com ele no futuro, sei lá. Mexe muito com a pegada da fé dele. Né? De sim. Não tomar água e deixar água espalhada em todo lugar. Sim. Tudo sim. Isso. Tudo montado pro final, né? É o estilo dele, né? Do diretor do Shyamalan. É deixar aquelas pistas durante todo o filme pra você ir juntando uma coisa, né? Pra você no final ver o todo, né? Falar assim, pô, mas isso aí é por causa disso. Tá falando da água, quando cai um copo, né, em cima do alienígena, que ele disse, pô, ele tem problema com a água, né? E são os vários copos que ela deixava espalhados pela casa. E o legal é que ele conseguiu trazer algumas coisas cômicas também, sem, tipo, perder a linha do filme, né? Sim. Aquela pegada de colocar cone de papel alumínio na cabeça. Puta, ficou muito engraçado. Não, ele tem essa parte cômica. É que às vezes o pessoal às vezes assiste o filme dele não esperando nada de cômico, né? De engraçado, mas sim. Ele tem essa veia e essa intenção. Eu vi uma entrevista dele falando disso. Ele falou que de filmes que ele que fez sem colocando comédia, assim, mas ele não esperava uma resposta positiva e teve resposta positiva. E outros que ele colocou mais, só que não teve a mesma coisa, né? Então é meio que difícil de prever, né? O que vai funcionar ou não dentro do todo do filme dele, do esquema que ele faz. Mas ele não tinha mudado muito nos sinais, né? Ele mudou, começou a mudar um pouco, né? Dos sinais. Sim. Pro sexto sentido e pro corpo fechado. Ele criou uma marca pra ele nesses três filmes, né, cara? Ele não, perfeito. De ter o suspense, ter o plot twist no final. Uhum. Ele criou uma marca pra ele, né? Criou a marca e falou, pô, eu não vou mexer, né? Vou continuar nessa pegada, né? Vou continuar fazendo isso. Essa fórmula de sucesso, né? Não sei por que ele mexeu, na verdade. Ele mexeu, talvez, porque é aquela velha cena, né? Ah, todo mundo gosta, tá gostando disso, né? Então vamos fazer uma coisa diferente. Pra ser o contrário. No final, nesse filme, ele que atropelou a mulher do padre, né? É importante a participação dele, né? Sim. Porque ele vai lá, confessa totalmente, né, arrependido, né? De ter atropelado a mulher do padre. Do ex-padre que depois volta, né? No final, ele volta, né? Eu não sei se ele volta a ser padre ou ele volta com a fé só, que ele tinha meio perdido. Ele volta a ser o pastor lá da... Tem um Brasilzão nos sinais, vocês lembram? Cara, aquela cena é bizarra, velho. Aquela cena... Foi no Acre que gravaram, né? O moleque começa a falar inglês, aí começa a falar português, depois fala inglês, é engraçado. O Brasilzão sempre é bem representado, hein? É característica do Brasil. Eles têm que colocar que o personagem que vai aparecer no Brasil ou é ladrão ou, sei lá, alguma coisa acontece. Aquele alienígena tá passando um chombadinha, passando na festa, roubando brigadeiro, sabe? Debaixo da mãe. Nossa, nem tinha reparado nisso. É porque eu nunca vi o brasileiro como ladrão. Você sempre vê o brasileiro como faz nada, né? Todo grande filme de apocalipse, pá, tal. Aí ele começa a mostrar todas as partes do mundo e no Brasil, primeiro. O Brasil só é Rio de Janeiro. Segundo, é uma praia enorme. Uhum. Existe subúrbio. Já é uma praia sem fim. E todo mundo tá na praia. Qualquer dia da semana, qualquer hora. Sabia que você não me sai da cabeça desde a hora em que eu acordo? Do que vai adiantar dizer que às vezes eu não penso claramente que eu não faço direito o meu trabalho? Do que adianta dizer que o único momento em que eu sinto tanto medo quanto os outros é quando... eu acho que você corre perigo. Vamos voltar pro Shyamalan, né? 4, ele lançou A Vila. A Vila. É controverso esse filme, ou não? Eu vi ontem, eu achei... Não entendi. Eu achei e não entendi. Eu vi essa eu semana. Eu não sei, eu não achei nada. Eu gostei. Vocês acharam coisa? Eu achei. É porque eu vi a fatalidade do plot twist, sabe? Eu achei. Plot twist da mala. Eu achei que A Vila é um dos filmes que tem a melhor cena de fora que eu já vi em todo o cinema. Aquele fora que a menina toma é muito bom. Com licença, Richard, Carlos. Ah, a gente tem que se amar e o amor nas flores. Obrigado, obrigado. E depois mostra ela chorando. Primeiro ela fala, eu te amo. Uh-huh. E aí ele dá uns 3 minutos de silêncio constrangedor. E aí ela começa a vulnerar o eu te amo, pra ver se dá a reação. Não, porque eu te amo, que a gente tem, que não sei o quê. E aí ela começa a gritar, vamos glorificar o amor, glorificar o amor, que eu sou glorificar o amor. E ele tá lá. E a cara dele é perceptível que tá escrito assim, quando você terminar, me avisa pra eu voltar pro meu trabalho. É bem isso, né? É de duas ou uma. Muito vergonha. Ou ia dar aquele plot lá dele de cortar e mostrar ela chorando, ou ia fazer ele, tipo, imitar Michael Caio, sabe? É... Não. Não. Mas eu gostei, eu acho que eu gosto da Vila. Só que eu acho que ele, que nem eu falei que o Unbreakable, o Corpo Fechado, não tem nenhuma cena que você quer pular, no A Vila eu já acho que tem cenas que são meio arrastadas. Tem. Às vezes tem uma sensação, tem sensação que você fica tipo, mano, passa isso, pelo amor de Deus. Ou então ele podia ter introduzido coisas mais do susto mesmo, né? Dela na caminhada dela, lá com o monstro, podia ter mais disso. Nossa, eu achei a caminhada dela super corrida. Eu acho que eles fizeram muito rápido a caminhada dela e fizeram uma enrolação naquela vila então, tapete. Exatamente, eu acho que eles podiam ter focado mais ali, colocado mais um pouco daquela parte, tirado um pouco daquele dia a dia da vila. A gente já sabia como é que era, a gente meio que deduz, não precisa mostrar tanta coisa. Ah, mas em que parte? Sei lá, tem a parte do casamento é legal, depois depois que acontece todo o casamento, mas eu acho que é meio, tipo... Nossa, mas ela é muito longa, dava pra casamento... Gastou um bom tempo ali. Quando crianças gritando, é isso. Pra mim funciona, tipo, toda cena tem alguma parte da construção da história, velho. Sim, mas assim, dá pra dispensar. Eu não entendi pra que aquele negócio do pai, da mãe dele, do Lucius, com o pai da Ivy, e aí ela percebe que o Lucius falou que ele não gostava nela e tal, e isso gasta um tempo. E eu te mas sabe o que é? O que o Everton tá querendo dizer, que eu também entendi, o que eu também entendi nesse filme é o seguinte, essa lerdeza, essa coisa bobada, não sei o que lá, é muito característica do que o filme tá apresentando. Uma fila de pessoas isoladas e, meu, é tudo aquilo ali, não tem ninguém animadinho ali no meio, é todo um monte de gente parada. Na verdade, a gente acha que é uma cidadezinha, do século XIX, sei lá, que as pessoas vivem ali tranquilos. Parada, sem animação, todo mundo dormindo. Sério, porque sem animação você tem que fazer um filme ser arrastado chato ao mesmo tempo, e tem uma diferença do filme ser arrastado e o filme ser chato. Onde os fracos não tem vez, é arrastado. Uhum. Eu não achava. Vou assistir, tá? Beleza. Mas sendo que eu ficava, puta que pariu, não acontece nada. Mas vamos ver se acontecer nada. Porque tá interessante ver nada acontecer. Tudo bem, a gente vai. Mas tinha uma cena lá que eu ficava medo assim de passar com som pra passar com as cenas na vila, gente. Que eu posso citar uma. Aquela cena. E quando ela vai lá pro futuro? Nossa, não é futuro. É quando ela vai pra... Como é que a gente chama o mundo atual? Sendo que ela não tá fora do mundo. Quando ela se feliz, mundo normal. Os anos 2000. Fala assim, os anos 2000. É difícil, gente, que ela tá nos anos 2000, mas ela não tá. Mas não tá. Ela tá lá nos anos 2000, ela conhece o Kevin, aquele cara, né? O policialzinho lá? O nome dele é Kevin. Bem, é o policial. É o segurança. É o guardinha. Isso! Aí ele vai lá, cara, só que ele gasta um puta tempo pegando os remédios. Ele realmente precisava mostrar cada take de cada remédio que ele pegou. Não podia ter pego só um e eu ter pressuposto que ele pegou tudo. Não tinha que mostrar cada. Ele podia ter mostrado o cara fazer um check na lista. Seria melhor. Mais lento aí. Pra mim, isso foi mais pra mostrar o M. Night Shyamalan. Né? É, exatamente. Nesse filme, ele é o chefe do cara, né? Tá sentado na mesa lá. É. Uma das cenas o papel dele é bosta nesse. Não serve pra nada. Ele só aparece lendo no jornal. Uma das cenas necessárias desse filme que eu achei foi, por exemplo, as meninas varrendo lá a entrada da casa. Nossa, começa a varrer. E dando girinho. Se eu tivesse uma bazuca, eu já teria tirado. Cara, sinceramente, realmente isso te incomodou? Pra mim isso é a montagem do filme normal, cara. Não, eu não queria não, ter já tava meia hora dele me falando: olha, pessoas felizes, somos uma filha de gente retardada. Mas, por exemplo, só essa filha retardada gera o quê? Meia hora. Essa cena gera aquelas filhas. Ah, não, mentira. Folia, elas enterram. Aí você já nota. Ah, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. A cor vermelha é proibida. Ok, as mulheres lá misturam o quê? Azul? Então a mulher menstruou, mata. Porque ela tá soltando a cor vermelha, então tem que morrer do satanás agora. Ah, que não, gente. Menstruar é um tabu. É uma crítica social a menstruação, não é? Eu acho que sim. Eu achei que era. Porque, né, quando a mulher menstrua, não pode transar. É um tabu falar sobre menstruação, falar sobre absorvente. As pessoas viram. Nossa, vocês nunca essa viram isso? Pra ter que ficar vermelha? Não, é um tabu agudo, gente. Não, que isso? É uma calcinha que tá no joelho, velho. Realmente, vocês acham que não vai ser um tabu menstruar? 2017 é um tabu menstruar e nego nem usar calcinha? Não, seria meio... realmente. Ah, sei lá, cara. O negócio da cor vermelha, acho que passa. As pessoas morrem também. Elas se machucam, elas sangram. Ah, tanto que o... Quando o retardadinho lá... retardadinho, acho que vai dar polêmica, nossa, né, pra gente. Não, retardadinho, chato pra cacete, insuportável, graças a Deus eu. Desnecessária aquela facada. Nossa, aquela cena, eu fiquei brava. Eu falei, não acredito que ele tá fazendo isso, velho. Que raiva. E eu não entendi nada. Gente, nossa, muito chato ele, muito chato. Vocês tiveram uma maior surpresa. Vamos falar do plot twist do filme. A gente assistindo o filme, imagina que o filme se passa no século XIX, num tempo antigo, naquela vila isolada. Quando eles... Aí a gente, no final, descobre que eles estão num lugar reservado, mas eles estão nos dias atuais. Uhum. E outro... chega a ser um plot twist, mas a revelação é que não tem monstro nenhum, né? Tem o monstro da floresta, eles falam que eles não podem sair. Isso é uma cena que eu acho legal. Quando ela descobre, é muito boa. Ela descobre que não é uma fantasia e tal, mas quando ela tá no floresta, é um negócio que tá tão na mente dela, sabe? Que existe o... Ah, tá. Pensei que você ia falar que ela tava fodona, porque pra mim ela tava se cagando de medo. Muito medo. Ela sabe que na verdade, mas o bicho tá ali. E foi uma jogada inteligente. E você assistindo o filme, você fala, caramba, aí você vê o bicho atacando, você fala, caramba. Parece que o bicho é verdade. Porque até a roupa é diferente. A roupa que o velho mostra, tudo bem que ela segue, ela não viu. Mas a roupa que a gente vê o velho mostrando era mais simples, né? Aquela roupa que o cara usou naquela cena ali tava muito mais real. Então, era 2.0. Era 2.0. Será que é alguma coisa real? Não é que peça. Não, eu pensei. E ele fala numa parte, tipo, eu me baseei nas histórias que eu contava de lendas. Aí eu falei, fudeu. A lenda era baseada num bagulho real. Eles estavam brincando com essa porra. Mas tinha essa porra na floresta mesmo. E agora vem pegar a garota. Isso foi uma parada legal que o filme deixou no final. Mas essa revelação. Então vocês acham que a revelação do ponto final é mais impactante do que essa, do que não é um monstro, né? Que na verdade já mostra antes, né? A fantasia, né? Naquela cena, então a gente meio que sabia, né? Mostra naquela cena que o velho lá leva ela no sótão lá, que tem a fantasia do bicho, que a gente tá falando que foi melhorada depois, né? Que parece um monstro de verdade. Mas a cena é muito bonita, né? O cara morreu, né? A gente fala que é bonito, mas é bem feito. Sabe o que eu tava pensando? Ele morreu, eu odiei ele o filme inteiro. Eu tava pensando uma coisa interessante. Será que o... Não, é meio que... E o engraçado é a vingança, né, Ivaldo? Sim. É meio que ela se vingou sem saber que se vingou, entendeu? Do cara que tentou matar a pessoa que ela amava. Eu tava pensando o seguinte. Será que o fato do pai deixar a filha cega, detalhe, cega... Ai, você tava bem com a floresta. Eu falava com o Everton. Falava, vamos deixar só. Mas vamos deixar a ceguinha aí sozinha, assim, pro meio do mato e vai embora. Genial, porque pra mim, eu entendi que o pai deixou ela, que é cega, e ele fala, ela é mais forte do que vocês imaginam, porque ela ia voltar e ia ficar tudo de boa. Porque o que que você viu? Ah, assim, de um engenheiro diferente. Ah, ela é cega. O que que ela vai conseguir descrever que vai influenciar tudo? Eu tive outra visão, eu acho. Eu pensei nesse lado também. Eu pensei em outro lado. Eu pensei que também poderia ser o seguinte. Se a filha dele fosse e morresse, qualquer coisa acontecesse com ela, ia reforçar ainda mais a lenda de que existe alguma coisa na floresta e que não é bom procurar a cidade grande. Então, eu acho que procurar a cidade grande gente, não, não é bom você sair da vila, né? Porque o monstro tá lá. Porque, por exemplo, se minha filha é cega, eu não vou deixar ela aí sozinha, independente do que for acontecer. Agora, se o cara deixou sozinha, duas ou uma. Ou ela pode conseguir voltar e ser o que vocês falaram, ser legal, próprio, né? Mas também, se ela morrer, ele não ia ser no prejuízo, porque ele só ia fortalecer ainda mais a lenda da cidade. Ele não ia ser no prejuízo nenhum. Eu acho que ele foi pensando nisso mesmo, porque quando ele vai contar pros outros anciões, o outro carinha, ele aceita de boa. Ele fala, seja o que tiver que ser. Se ela voltar, bom. Se ela não voltar, ok também. Eu acho que todos eles pegaram isso, tipo, porque a mulher vai lá e fala, mas ela é cega. E ele fala, sim, tá ótimo, né? Se ela for, mas voltou, ele... não viu? Sim, é a vantagem deles, né? É, e outra, quando o garoto morre, ele mesmo fala, seu filho morreu pela... por isso que ele te acredita. Que agora ele foi morto pelas criaturas, é isso. Sim. Mais uma vez, o diretor vem com a sua pegada religiosa. Não, ele continua... Ele falou da religiosidade e também do quanto ser humano, porque eles criaram aquela vila lá porque todo mundo tinha um caso de violência extrema, de alguma maldade que tinha acontecido, cada um daqueles dois, né? Então, meio que, tipo, fugir dessa realidade louca, né, caótica do mundo moderno, que é o que eles vivem, mas se isolando naquela vila. E o plot twist é um plot twist, é um filme, o roteiro, a história é boa, né? Sim. Mesmo sendo arrastada com as coisas que a gente falou, mas a história que ele conta é muito boa. E também é um plot twist que te pega, né? Eu gostei da história, mas eu achei ela meio esquisita. Não, eu gostei, assim, eu já sabia que era o plot twist. Então, as pessoas da vila são esquisitas, isso eu concordo. Quando eu vi ela comendo na mesa, a primeira cena, eu já falei, só tem gente esquisita nesse lugar. Sim. Não, só tem gente esquisita, mas o que que acontece? Eu passei ontem e hoje vendo só o filme dele. E aí, quando eu vi a vila, eu fiquei meio assim, tipo, eu já sabia que tinha uma história de que ela não tava no tempo que parece que ela tá. Só que eu não fazia a menor ideia que ela tava nos anos 2000. Ela tava nos anos 70, por causa do jornal que ele mostra e tal. Falei, então ainda assim eu tive um plot twist, mas foi um plot twist só meu, assim, bem particular. Mas tirando isso, assim, eu achei o filme... É porque eu achei que era um filme de Shyamalan. E ele não faz drama, romance, casal, malhação. E aí tá lá, o pessoalzinho, tal. E aí romancezinho. Como é, gente? O que tá acontecendo? Tudo aquele negócio, mistério, suspense. Então, não é esquisito de ruim, é esquisito de diferente mesmo. Eu até gostei. Ele é um romance mesmo. Uma faceta dele, né? Eu vi o filme como um romance que tem uma ficção plot twist, mas pra mim foi um romance, sinceramente. Um romance que envolve a história, né? Porque se não fosse a necessidade dela pegar o medicamento pra pessoa que ela ama, ela não teria ido na floresta, teria descoberto as coisas que ela viu, né? Sim. É. Então. Até porque ele comenta, o próprio pai dela comenta, o amor move as pedras e quando a gente ama, a gente se apaixona e a vida do amor sempre será amada. Porque... coisa lá, que eu não lembro o que é, mas é parecido com isso que eu falei. Ele falou alguma coisa nessa pegada. Ele falou alguma coisa pra... bastante sinônimos da palavra amor, realmente. Mas ele é de saber. Meu sonho. Pra mim, o melhor plot twist desse filme seria se a Sigourney Weaver tirasse um rifle de assalto e se revelasse a Ripley e matasse aqueles caras da capa vermelha. Quem? Era ela? Era a Ripley. Eu ia falar mais do Alien, mas pode ser. Ela é muito... Me incomodou muito ver ela. Putz, que vontade de ver ela matando aqueles bichos. Ninguém tinha um estilingue, ninguém nunca pensou em isso. Jogar uma pedra na cabeça daqueles bichos de capa vermelha. É um povinho cagado também, hein? Joga água quente, joga, sei lá, um cadáver de um bicho que ele esfolou, joga em cima, faz alguma coisa. Dava pra ter derrubado aqueles bichos facinho. Dava mesmo. Mas eles fizeram... Gente, coisinhos fazem armadilhas. Por que que eles fizeram armadilha pra mim? Exatamente. Com pausa pedra. Quero as opções. Todo mundo dá essa ideia. Mas, tipo, realmente, 100 pessoas daquela vilazinha, ninguém pensou. Ninguém falou, porra, tá chato já, né? Mas você vai pra ver. Os caras foram muito moldados, né? Também tem essa ideia lavagem cerebral mesmo. Que fizeram desde criança, né? Mas pra mim, a lavagem era de que tem os monstros. Não existe a parte da lavagem que você não se defende. Ninguém só nunca comentava sobre. Todo mundo se escondia, porque se esconder sempre funcionou, mas tinha uma proibição de poder se defender? Faz um pouco de sentido. Acho que nunca precisaram também, né? Você tava comentando, tipo, pô, por que os caras não tomam reação nenhuma, não sei o que lá. Dá uma olhada no YouTube, não é sendo preconceituoso não, tá, gente? Eu só tô fazendo uma comparação. Dá uma olhada numa série chamada Histórias de Terror Amish, pra vocês verem como é que é a pegada. Tipo, é a história. Não, você para assim com as histórias, não é sendo preconceituoso, mas tem umas histórias que, porra, velho. Cara, eu pintei a parede de branco. Ah, o pastor falou que não podia pintar de branco, senão ia invocar o Satanás. Não, o cara pinta de branco e invoca o Satanás. Ah, porra, que é isso? Ah, eu mudei os móveis de lugar. Você diz aqueles aves? Esses mesmo. Esses. Eu tenho certeza que ele se baseou nessa pegadinha pra fazer o filme também, um pouquinho. Ah, tem também. Ele se baseou nas igrejas protestantes do Brasil, né? Que é bem parecido. Desculpa, nos Estados Unidos tem também umas igrejas assim, né? Bastante até, eu acho. Tem. Agora, os seres da água estão tentando de novo, tentando nos alcançar. Alguns dos seus preciosos jovens foram mandados para o mundo do homem. Foram trazidos na calada da noite, até onde vive o homem. Eles só precisam ser vistos. E o despertar do homem vai acontecer. O Shyamalan não demora muito pra lançar os filmes dele. Então, em 2006, ele lançou A Dama na Água. Vocês gostaram de A Dama na Água? Marromeno. Desse conto de fadas do Shyamalan. É um conto de fada, né, o filme. Sim. É. E também é outro filme que eu acho meio arrastado de vez em quando. Sim. Esse é. Eu não achei também. Eu não sei se o meu critério de arrastado tá... tá diferente de vocês, mas eu também achei. Ué, mano, vai. Acelera essa história aí. Depois da vila... Esse foi o segundo filme que começou a trazer essa pegada de protagonismo babaca. Sabe aquele protagonista babaca? Você fala, meu, que merda que você tá fazendo? O A Vila teve um pouco como disso, assim? Né? Como assim? O filme aqui foi mais protagonista gritante. Babaca. Protagonista você... fazendo merda, fazendo coisa idiota. Ah, sim. Você índio, pô? Não, mas na Vila não tem... Não achei. Tem, o Lúcio é chato pra caralho. Ah, sim, mas ele não faz uma merda. Ah, mandar a menina cega. Mas ele é protagonista babaca. Ela é uma merda. Não, mas o protagonista é a menina cega, porra. É, o protagonista pô, é aí, né? Nada, meu. Sozinho. Ah, é? Mas o protagonista do A Dama na Água é o Hippie, né? O nome dele? Hippie. Não era que Cleveland? É o Cleveland Hippie. Eu tô falando o sobrenome, né? Vocês não deixaram completar. Só que não, né? Eu chutei aqui mais aqui. É o Cleveland, né? É isso mesmo? Eu sabia. Vocês não prestaram atenção no filme, né? É complicado assim, né? Tem que pensar melhor. Cleveland, só fala lá o seu nome, eu não sei o que é montanha. Verdade, ela fala o significado. Ele é um zelador do condomínio, pode dizer que é isso, né? Zelador? Sim. Uhum. Eu moro em condomínio, ele é faz tudo que o meu zelador faz. Na verdade, ele faz muito mais do que o meu zelador faz. Detalhe, né? O cara trabalha lá bastante. Sim. Vai resolver todo. O zelador resolve tudo da porta dos apartamentos pra fora. Ele entra na casa dos outros pra consertar, velho. Como assim? E o filme é o conto de fadas da History, né? História. Isso. O nome da menina é História, né? Por que o nome da menina é História? Porque é um conto de fadas. É um conto de fadas. Por sinal, ele baseou esse filme em cima de um conto de fadas que ele contava pros filhos dele. Ah, é? Das narfes. Isso, ou ninfas. É narfes. Ou ninfas, né? As sereias. Pode. Sereia? Não, sereia não. Deixa na ninfa mesmo. O pior que eu vi na internet é alguém com pessoas falando que. Sim, comentários que. Ah, as sereias do filme. Tem sereia, né? Tem sereia, né? Tinha mais de uma? Eu não vi nenhuma, por sinal. Só tem. Não tem nenhuma, os caras conseguiram colocar mais de uma, né? É narf, ninfa, ou aqui no Brasil ficaria novinha. Pode ser também. Se ele saísse hoje, quem sabe, né? Ou um som tocando funk lá no fundo da piscina, alguma coisa desse tipo. Acho que vai ter sido dublado, não é ruim a dublagem, até tá ok. Então eu assisti dublado também. Não, a dublagem ficou boa, pra ser sincero, ficou boa. É boa. Eu achei, sei lá, ok. O que vocês acharam do filme? Aterrorizante? Não, a ideia dele é de contar um conto de fadas nos dias atuais e a forma que ele fez tudo acontecer ali, eu achei muito criativa, cara. Sim, é realmente um conto de fadas. Cara, cara, tudo o quê? Hã? Tudo o quê que é criativo? A ideia. A ideia dele linkar a lenda e, tipo, fazer o cara procurar entre os condôminos o que, que poderia se ligar aos fatos que ela tá falando. Sim. Isso é muito legal. Mas eu não entendi como as pessoas aceitam tudo tão de boa. Isso. Porque ele sempre fala, vou lá explicar pras pessoas. Ele sempre fala isso pra ela. Eu vou lá conversar com uma pessoa e vou explicar quem é você. E o pior que no início, quando ele chama o Shyamalan, ele muito aceita, que precisa ser o principal. Não, ele aceitar tudo bem, ele pode ser retardado. Ele pode só ser o personagem principal e precisar aceitar pra mostrar o filme pra gente. Eu dou essa colher de chá. Mas ele chama o Shyamalan lá e ele, tipo assim, essa aqui é a minha amiga, a história. Uhum. Aí, legal. Então ele tá aqui fazendo aquele negócio, que é uma história difícil, não vou falar assim. Mas depois do Shyamalan, todo mundo que ele apresenta ela, ah, essa aqui é a ninfa tal dessa história, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você, por sinal, é isso, isso, isso, você vai me ajudar a pessoa. É, ok, vamos lá. Não, verdade. Ninguém se questionou nada e ela não provou nenhum tipo de poder místico que pudesse revelar que ela é uma ninfa, né? A não ser que toda ninfa tem que ficar seminua no chuveiro. Só se essa for a qualidade das ninfas. Ah, mas aí o Jacob é um ninfa. Que Jacob você tá falando? Crepúsculo. Ele é um ninfo. Ai, eu vou pegar cerveja na geladeira. Jacob, cara. Aquilo ali é a maior desonra pros lobisomens que já existiu na face da vida. É, velho, mas ele é um ninfo. Você nunca pegou o plot twist do filme. Graças a Deus, porque plot twist que crepúsculo. Crepúsculo? Que porra? É crepúsculo? Não, como é? É crepúsculo aquela merda? Você assistiu todos. Infelizmente eu assisti grande parte daquela merda. Putz. Nossa, Jesus. Vamos voltar no Shyamalan, que não precisava saber dessas coisas. Vamos voltar. Ele não. Lobisomem sem pelo, gente. Você tá falando em lobo? Não é bem um lobo, mas o monstro do filme lá. Eu gostei dele. Eu gosto. Achei legal. Achei legal. Legal. Eu achei a estética visual dele e tal, tudo bem bacanudo. E ele ser o mestre dos disfarces, bem legal. A única coisa que não faz sentido é que, vamos ser realistas, se você mora num prédio e o zelador, que é meio esquisitão, te chama e fala, olha, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí ele abre a porta, você vê uma menina seminua com a cara de brisada, porque essa a ninfa lá só vive com a cara de drogada. Impressionante. Eu ia falar, se essa aqui ela quer te conhecer. Uma, eu ia dizer pedófilo. Duas, eu ia dizer cafetão. Uhum. Ou três, serial killer. Total. Não, pior que as pessoas iam visitar ele, as pessoas iam visitar ele, ele deixa, e a mina tava lá jogada no sofá, né? Tipo, ninguém sabe a origem, de onde veio. Ela não tava jogada no sofá. Ou então, no chuveiro. Acabou de ser assim. Ela tava com a blusa. Só de blusa. A mulher deixa isso bem enfatizado. Só de blusa. Sem calcinha. Sem sutiã. Exato. Só de blusa. Você viu o tamanho daquela blusa? Bem curtinha. Pra cima e pra baixo, só de blusa. Ou quer dizer, não, gente, é um absurdo. E por que ela foi parar? Eu não sei se eu não peguei no filme, mas por que ela foi parar justamente na piscina daquele prédio X, né? Eu acho que aquele cara era escritor. É, porque ela tinha porque ele é o escritor. Sim, ela era a inspiração pro escritor fazer história. Pra mala, né? Cara, eu percebi. Podia ser um prédio melhor, né? Um escritor melhor. Mas aí você quer mudar a história do filme, porra. É demais, né? Você quer fazer ela aparecer no prédio que do Stephen King? Porra, seria foda, hein? Talvez tivesse dado mais certo, talvez fosse mudar muito mais o mundo. Eu também acho, mas continuando. Cara, mas eu gostei da atuação do Paul Giamatti, cara. Eu achei ele da hora, o personagem dele, cara. Também achei. Quem é esse? É o Cleveland. O Cleveland. Uhum. Ah, eu gostei muito da atuação dele. Ele ser gago. Ele ser gago. Ele fica naquele... Ele é meio timidão, sabe? Só que ele tá tentando vencer a timidez pra ajudar a amiga dele. Uhum. A parte, você convence a história dele, né, do passado dele. Eu acho legal, eu achei legal. Eu já me apeguei com ele desde o começo do filme. Porque quando ele viu ela da primeira vez, praticamente nua, ele falou, olha, não sei o que você tá fazendo aqui. Tá, isso aqui tá meio estranho, mas faz o seguinte. Eu vou te deixar lá fora, toma um arzinho, depois você vai pra sua casa, fica tranquila. Tipo, ele não demonstrou maldade nenhuma, entendeu? Não, em nenhum momento ele demonstrou maldade, né? Não, ele não tem maldades com ela, nunca. De nenhum tipo. Um negócio que eu também não entendi. A menina tá nua, e a primeira vez que eu vi a cena, achei que ela tava de calcinha e tal, com a blusa. Mas depois a mulher fala que, na verdade, ela passou o filme inteiro sem calcinha, com a blusa minúscula, que não cobre. Ou seja... Né? Porque ela fica tremendo o filme inteiro. Nossa, velho, ela sentou no chão sem calcinha. Vai ver, ela não tava morrendo porque ela precisava ir pra terra dela. Mas ela pegou pneumonia e tava morrendo. E aí, tipo, como assim? Tá uma menina nua na sua casa. Sim, nua, porque ela só tá com uma blusa. Sua linda blusa, por sinal. E ele... Eu entendo ele não maldar. Você deveria chamar a polícia? Uma jovem 15 anos nua na sua casa, andando nua por aí, por sinal que a roupa que ela tinha é sua? Não, é engraçado que depois eles conhecem uma parte de gente e ninguém oferece uma roupa, né? Não, continua. É verdade. E eu passei o filme inteiro esperando. Porque quando ele conhece a irmã dele do chamado, eu falei, agora essa menina vai vestir uma roupa. Mas não, aí quando tem as 20.930.000 irmãs, eu falei, agora eu vou botar uma roupa decente na garota. E nada, eu falei, gente, não tô entendendo. Por que que essa garota não pode vestir uma roupa? Qual que é a intenção, né? Será que ela é alérgica, só se for? Não sei, parece. Ele estava tirando casquinha, isso sim, ele estava tirando casquinha, só batendo o olho ali, só fitando. Alérgica a tecido humano. Vai saber. Sei, isso é muito esquisito. E outra, como, sei lá, são 20 apartamentos, como ninguém acha que ele é pedófilo? Uma menina pra cima pra baixo de blusa. Ninguém suspeita. A gente não suspeita, tudo bem, porque a gente tá ali com o personagem vendo que ele não é ruim. Sim. Mas por que ninguém acha isso? Ninguém. É, talvez, inclusive talvez... as pessoas naquela festa, que vem um cara descendo com uma garota nua, numa festa enorme, com uma mina de blusa, sem calcinha, e ninguém acha estranho. As pessoas do condomínio até posso entender que elas conhecem ele, né? Mas as outras pessoas, assim, X, como da festa, realmente, tipo, por que isso tá acontecendo? Isso não tá certo, né? Mas as pessoas do condomínio, sim, elas são, pô, se o condomínio é o melhor do mundo. Apesar dos problemas de cada um lá que eles apresentam, é o melhor do mundo, né? Porque as pessoas são super amigas, elas se ajudam muito fácil. Não é? É claro. Seu vizinho é um homem sem segredos, onde a mulher dele fala quando ele tá cagando, quando ele tá limpando a bunda. Não tem como você não se sentir se confortável com essas pessoas. É verdade. Você sempre vai estar confortável. É um grau junto com ela. Forte. E o condomínio é unido. Eu achei engraçado lá o Capitão Masturbação, lá, o cara que tem o braço mais forte que o outro. Caramba, que alguém fez. Eu achei legal, né, a pegada dos personagens que ele foi construindo como os respectivos papéis lá, o guardião, o tananã, que eu não lembro exatamente quais são. Uhum. E você depois vê que são outros personagens, né, que você não dava nada. É o tradutor, o curandeiro, tradutor, o curandeiro, guardião. E o conselho. O conselho. Não é isso? Isso, é isso mesmo. Exatamente, você tá com uma boa memória. Caramba. Ela falou, acabei de ver o filme. Ou o Google acabou exatamente de falar. Exatamente isso. Terminei o filme 8 horas e 12 minutos. Então, aí ele construiu. Ele tá rodando aí, você tá elemento dele, né? Elemento dele. Não tem um... Esse é um filme que não tem plot twist, né? É um filme assim construído, né? Com aquela não? História. Né? Não achei. Vocês acharam? Eu senti um pouquinho que ele não ser o guardião era um negócio assim. Ah, mas isso aí Eu achei como foi mostrado, tipo, não deu muito, assim. Ah, não é ele, mas já, não teve uma parada pra você ver aquilo, falar assim, pô... É que isso aí, você soma isso com a troca dos outros personagens também, né? Ah, esses aqui não são o conselho, então, vamos procurar o conselho. É a mesma linha. Foi uma coisa que você repetiu com outros personagens, com as outras classes lá, eu achei que não foi um plot twist. Não sei se ele quis fugir disso nesse filme, né? Porque é um filme bem diferente dos outros, né? Sim. Que agora. Cara, uma puta de uma fantasia, sei lá. Eu achei isso mais diferentão de tudo. Que vai mais assim, mais na fantasia média, sabe? Que o resto é meio fantasia light, assim. Tem aquele pezinho no diferente, no que não é real. Mas tudo muito agarrado na realidade, que sei lá. Poderia ser um essa, que na sua vida. Essa é uma das grandes características do Shyamala. Porque ele gosta de tentar misturar o mundo real com esse mundo fantasioso. A gente teve no Corpo Fechado, só que ele apresentou uma temática diferente, uma ideia diferente, trabalhou de forma diferente, só que aqui ele tentou fazer praticamente a mesma coisa, só que ele quis trazer um mundo de fantasia pro mundo real, um mundo de contos de fadas, uma história do conto de fadas no mundo real, que já é, que ficou, né? São os mundos fictícios, né? Os mundos fantásticos, sei lá, como você quiser nomear, mas sei lá, você tem o sobrenatural, espíritos, não sei se sentir, aí você tem o super-herói com habilidades especiais no Corpo Fechado, você tem alienígenas nos sinais. Sinais, e agora você tem um conto de fadas. Algo... Ou mulheres nuas. Conto de fadas, isso parece mais, sei lá, Manoel. É um conto de fadas. Tem que contar pra... a japonesa lá, a chinesa, qualquer coisa. Sei lá, não parecia que tinha um outro universo ali? Que o povinho do prédio, mas, parecia que tinha no seu mundo. Não, mas realmente uma história... É que se você quiser encarar também como se fosse uma história... Realmente, um conto de fadas... Você não encarar aquilo como real, sabe? Encarar como lei no conto de fadas... Mas aquilo não era real, eu acho. É, então, exatamente. Você entender aquilo... Você lendo um livro sobre aquilo, sabe? Naquele mundinho só. Por isso que os personagens aceitam muito bem as coisas e tal. Talvez a forma mais fácil de você realmente aceitar o filme 100% é você imaginar que o Shyamalan fumou muita maconha na hora de gravar. Não, eu aceitei o filme. Só que pra mim, o conto de fadas não começa com a garota. O conto de fadas é o condomínio. Pra mim. É, por quê? A gente nunca viu o condomínio aberto. Como um todo. É, exato. Ele sempre tá fechado. Vocês se ligaram que é aquele crítico? Ele parece que é um humano invadindo o mundo do condomínio. Tanto que ele dá as vistas erradas, ele morre. Uh-huh. Ele não faz parte daquele universo, sabe? Eu gostei da parte dele. Eu comecei a achar que ele... Faz sentido você tá falando. Ele tava com o universo no ali, dele, sabe? Ali, se o filme terminasse com uma pessoa fechando um livro que era a história do filme, faria sentido, né? Fala assim, e assim termina. Aí o cara fecha o livro. Aí o cara fecha o livro, acabou. Plot twist. Olha, eles deveriam ter mandado essa ideia pro Shyamalan, porque ele gosta de tentar fazer plot twist. Esse é um bom plot twist. Eu também acho. Eu gostei. Ia resolver o problema de todo mundo aceitar uma criança de 15 anos nu andando pra lá e pra cá que nunca fez nada. Ah, não, mentira. Ela tem um superpoder. Ela começa ruiva e termina loura. Isso é verdade. Ela vai mudando. Ela muda a cor do cabelo, é camaleão, né? Ela muda, eu não entendi por quê. Tem uma explicação? Porque não. Eu acho que quanto mais, sei lá, quanto menos água ela se curou e ela ficou loura, cara. E eu fiquei assim, isso foi um erro de continuidade? Ou isso tá dentro dessa história porque é fantástico e eu não entendi o motivo? São as cores. Vai saber. Não, de repente, quando chove, o cabelo dela fica loiro, sei lá. Oi. Meu nome é Elliot Moore. E eu vou falar de uma maneira bem positiva. Liberar boas energias. Só viemos usar o banheiro, tá bom? E já vamos embora. Espero que esteja tudo bem. Falando em problemas, em 2008, dois anos depois, sempre em 2008, o Shyamalan lançou o filme mais polêmico dele em relação a ser ruim. Muitas críticas negativas para Fim dos Tempos, que em inglês é o The Happening, né? Que é o acontecimento, chama Fim dos Tempos, do Brasil, em 2008. Nossa, Fim dos Tempos é um ótimo, é o fim dos tempos da carreira dele mesmo. Vocês gostaram desse filme? Ou então, se você considerar The Happening, poderia ser Acontece. Tipo, o filme ficou ruim. Ah, acontece, né? Merda, não acontece. Cara, eu não sei o que aconteceu com ele. Esse filme, pra mim, nada mais é do que uma adaptação macabra de O Vento Levou. Ai. Só isso que eu tenho pra Pra começar, Mark Wahlberg não é um ator, assim, vamos dizer que... Não vou dizer que ele não faça sucesso, mas não, pra filmes do Shyamalan, eu acho que não dá, né? Serve de um ele pouquinho não é o cara mais. Que faz o Ultimato Bourne e as coisas Bourne? Não, ele faz o... Não, faz o Bourne. É o não. Matt Damon, que é um puta ator. Porque ele faz Transformers, tá fazendo agora, ele fez... Ah, ele é aquele cara que é igual o Matt Damon, mas não tem o talento do Matt Damon. Já exato, ele mesmo. Faz eu sempre acho que ele é o Matt Damon, mas aí o final é uma bosta. Ah, era você. Ted. Nossa. Nossa, esse cara é horrível. É ele, é o Mark Wahlberg. Eu acho que tinha um outro ator que era pra fazer esse filme, mas não pôde. Eles escolheram o Mark Wahlberg, eu não sei quem era. Mas enfim, foi ele. Foi não, eu não sei quem é, não lembro. Mas tinha, mas acabou não tendo. Mas também eu acho que não ia mudar nada, né? Pro filme. Também acho que não, porque não adianta. Você podia, sei lá, colocar o Daisy Washington. Se você continuasse colocando aquela mulher do lado dele, o filme não ia andar. Meu. Tudo é ruim. O elenco todo é ruim. Eu acho que o Shyamalan falou assim: vamos ver o que acontece se eu pegar o pior elenco da face da Terra. Meu será Deus. Que eu consigo dirigir? E a história? Acho que a gente já... Coitado do Lexan. É uma história pós-apocalíptica, né? Que as pessoas começam a se suicidar. Não, não é. Não é uma história a pós... A história não é pós-apocalíptica. É, filme... é durante o apocalipse, né? Vamos o filme... Assim. Tudo errado, tudo errado. Vocês assistiram o filme errado. O filme, do início ao fim, não tem sentido algum, nada se explica, nada se mostra e nada se define. Eles fogem e depois tudo se resolve, nada é explicado. Sim, ele não tem, começo nem fim, ele é uma coisa aleatória que acontece, sabe? Por isso que eu falei que ele é uma versão macabra de O Vento Levou, porque a única coisa que eu vi gerando alguma ação foi o vento, porque quando o vento soprava, as pessoas se matavam. É isso. Uhum. Mas a explicação do filme não são é uma crítica. Nossa, eu vi isso em algum lugar. E falam que... global? Isso, exato. Que as plantas... É claro que é uma crítica, porque ele jogou isso na sua cara pra falar, olha, gente, uma resposta. Porque se ele não tivesse feito isso, ia ser uma bosta. Existe desenvolvimento. Não tem nada, não tem filme. As plantas jogam alguma coisa pelo ar e o ar chega nas pessoas. Não, mas aí que tá. Esse é o problema. Vamos defender. Se for passar uma coisa, é pólen, ok? Mas pelo menos mostrava o pólen, mostrava uma folhinha batendo na pessoa, alguma coisa acontecendo. Mostrava cientistas, mexendo nas folhas, nas plantas. Mostra a árvore dando risada, sei lá, e jogando as folhas na pessoa. Qual o problema? Eu tive uma aula de teoria literária que a minha professora tá falando sobre verossimilhança. E existe uma grande diferença entre você fazer uma coisa que é muito parecida com a realidade e você fazer a realidade. A realidade, ela é uma bosta. E sabe por quê? Porque coincidências acontecem. Só que a gente aceita, porque é a vida. Na vida tem coincidências. Só que imagina as coincidências que aconteceram na vida de vocês. Escolhe uma. Agora me diz, se tivesse num filme, vocês iam aceitar? Não. Eu ia ficar... Ia parecer legal? Não mesmo. Não ia parecer forçado? É esse filme. O filme é super realista. Tão realista, tão bosta. Porque a vida é assim. Se as plantas tivessem que se vingar, ia ser um vento muito louco. A gente ia fazer porra nenhuma, o vento ia parar e ficar tudo ok. Essa seria a realidade. Só que a realidade é uma bosta. Por isso que a gente faz filme, pra não fazer a realidade. Caramba, será que o Shyamalan pensou assim, que nem você? Bem, como ele é todo experimental, talvez ele tenha. Mas ele deveria ter colocado na tarde escrito, eu estou experimentando a realidade. Ou então ele podia ter lançado o filme, sei lá, de forma mais independente, né? Será que por isso assim, ele jogou aquela indiretinha das abelhas? Ah, você sabe o que é que as abelhas vão morrer? Não sei o que lá. Ah, ninguém sabe. Então, mas não tem como saber. A natureza é imprevisível, acontece e pronto. Será que é por isso que ele jogou aquela frasezinha? Pode ser. Faz sentido. Não sei, eu sei que retratar a realidade não dá certo. Ele deveria saber disso, ele já escreveu muito roteiro. Esse filme é uma merda, o povo fica correndo, depois começa a fugir do vento. Como você vai fugir do vento, caralho? Vai pra... Na lua não tem vento, você... Quando faz uma que guarda o vento, gente. E outra coisa que eu odiei, do nada, o cara principal olhou e falou: eu acho que são as árvores, vamos fugir das árvores. Mas nada. Nossa, que filme chato, cara. Esse filme é muito chato, cara. O Albert conversa com as plantas nesse filme, não conversa? Conversa, exatamente. Ele pede desculpa com a samambaia lá. Aquele de sua casa aqui. Eu nem lembrava. Nossa, Jesus, minha mãe fala com as plantas. E eu tenho certeza que eu teria feito um roteiro bem legal. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que não sei se ele tava com, sabe, contrato com alguma empresa muito com esses estúdios gigantes, né? Os caras falam assim, ó, você tem 5 filmes no contrato, você tem que fazer esse aqui, ó, senão você vai perder não sei quanto, tá? Abre a gaveta de ideias bostas que eu tive, mas não vou usar. Cara, essa fim dos tempos aqui é a menos bosta dessa gaveta, eu vou colocar essa aqui, 2008. Do próximo contrato, do próximo quinto filme, se ele já usou fim dos tempos, até onde a carreira dele vai ir. Mais. Eu espero que não se repita fim dos tempos, eu acho que não vai se repetir, porque o último filme que lançou é muito bom. Se o Avatar retornasse, mudaria alguma coisa? O Avatar está morto. Se estivesse vivo, nos protegeria. Meu nome é Aang. E eu sou o Avatar. Mas, vamos assim, puta, agora é complicado, porque a gente tava falando de tudo filme bom e deu uma caída boa, né, com o fim dos tempos, e em 2010 continuou bem meh, porque saiu O Último Mestre do Ar, que na verdade foi tipo, vamos fazer uma adaptação do Avatar e vamos chamar um cineasta foda pra fazer essa adaptação pra gente. Chamaram. Então vamos tirar a culpa do cineasta foda, porque a culpa não é dele? Cara, será que não? Ai, gente, pelo amor de Deus, você quer exemplo? Resident Evil, Avatar, Ghost in the Shell. É, verdade. verdade. Como é possível que ninguém consegue adaptar? Realmente é a culpa dos diretores? Ninguém consegue adaptar. Nossa, todos são bostas? Acho não. Acho que a indústria não entendeu como é que se faz adaptação. Não foi a culpa toda nele. Não, não foi a culpa toda nele, mas... Nenhuma parcela de culpa nele, ok? Ele a recebe um salário. Que é. Na verdade, eu vou falar, eu vou ser bem sincero, eu já não gosto do desenho. Tipo, pra mim, não é essa coisa toda que fala. Eu acho bem normal. Tanto que eu nem assisti tudo. Eu assisti, sei lá, poucos capítulos. Cuidado com o próximo elevador que você pegar. Você é viciado em Avatar. Esse filme, puta, me incomodou porque... É meio que a Morgana tava falando. Tipo, se adaptar é foda. Então, sei lá, eu achei as magias muito bosta nesse filme, cara. Ou a menina... Desculpa. A menina do vilarejo da água, que é a única descendente que sabe dominar a água. Ela faz a dança do Lazy Town... 5 minutos dançando, ela faz uma bolha. Yes. O Yoga, ele bate as asas, 2 minutos ele faz um pó de diamante, destrói tudo. O vilarejo. Nossa, cara, o vilarejo. Quando o Aang foi pro vilarejo da pedra lascada lá, que ele. Vocês têm que lutar e vocês têm que confiar no seu poder. Eles começaram a lutar com o povo do fogo, velho. Puta, que merda. Nossa, achei muito, muito fraquinho as magias, sabe? O cara faz toda a dança. Uma magia. Eu quero defender as magias de fogo. Mano, eles consertaram a maior carada do anime. Porque no anime, nego tirava fogo do cu e aí fazia. Todo mundo tinha que ter água, terra, tinha que ter perto. Agora o povo do fogo tirava fogo do cu pra trazer fogo, né? Quer ver se tava no meio do nada, não tinha uma faísca de fogo da onde? Do sol? Tem não. Que ver, porque na mitologia do Avatar, dependendo do nível de poder do cara, no desenho, ele consegue invocar fogo do cu mesmo. Tem uma pegada assim. E dependendo do nível de força do cara, ele consegue tirar do rabo mesmo. Devia ter convidado o Jimmy. O fogo era tempo dos fodões. Todo mundo era fodão e isso me incomodava pra caralho. Então, graças a Deus, no filme, pelo menos as pessoas tinham que estar perto do fogo. Porque as pessoas, elas estão no mesmo grau. Todo mundo aqui tá aprendendo. Porque, cara, eles eram muito like a boys. Eu só queria defender eles. Agora pode falar mal do resto. Eu acho que eles escolheram o diretor errado pra adaptar o Avatar. Eu acho que não tinha um diretor mais pra ação. Nossa, eu acho que ninguém ia conseguir adaptar esse roteiro. Ele é ruim. Ele poderia ter feito um filme diferente. Já que é pra falar de um cara que domina a terra, a água, o fogo, chama o Capitão Planeta. Faz o filme do Capitão Planeta. Vai ter o filme do Capitão Planeta. Aí, eu poderia achar. Ela mais poderia dirigir. Porque eu adoro Capitão Planeta. Eu só não Planeta. Sei que ele também... Quer dizer, eu adorava, né? Não vejo. Nunca revi Capitão Planeta. Sempre odiei o Capitão Planeta. Cara, você não tem coração. É exatamente, você coração, não, ó. Você não gosta do planeta. Você tá cagando pro planeta. Em dois tempos, a culpa é sua. Sim. Exato. Mas eu acho que o Shyamalan pegou esse projeto pra ganhar um money. Ou então pra tentar também dar uma... Que ainda não, com a Dama na Água e Fim dos Tempos, ele deu uma caidinha, né? Em crítica. Então talvez ele pegasse um filme esperado, que era uma adaptação de uma animação famosa, que tava fazendo muito sucesso. Ele podia dar um up. Fora o dinheiro, né? Que deve, eu acho que deve ter sido. Você não ganhou. Com bilheteria, não, mas com estúdio, essas coisas de adaptação, deve ter sido. Deve ter mais bem. Então, eu acho que não funcionou pra ele. Eu não sei quem escreveu o roteiro do filme, realmente o roteiro é meio cagado, porque é uma adaptação. Não, eu não sei se o roteiro é dele mesmo ou se é. Então, isso que é estranho. Que o roteiro porque é de outro, eu acho. Os filmes dele, normalmente ele é roteirista, diretor e produtor, né? Sim. Então, ele é o pacote completo filme, né? Eu acho que o último. Mas pelo que eu lembro, na época, o Shyamalan foi convidado pela produtora. Eu acho que ele só veio como diretor mesmo. Porque antes dele ser chamado, o nego já tava falando do filme. Já tinha roteirista escolhido. Eu tenho quase certeza. A produção é dele. A produção dele. Parece que é da Pão também. A produção? Ah, o filme é bem bonito. É, o filme é da Paramount. O filme é bonito. O filme é muito bonito. É verdade. Mas foi uma animação bem... As magias talvez... talvez a história do Avatar seja... Ele quis condensar muita série, muitos capítulos em um filme, né? Imaginando que não poderia ser uma franquia ou então uma coisa assim. Que talvez ele fosse ter feito um spin-off, né? Eu não sei porque as pessoas têm essa mania de quando elas recebem a palavra adaptação, elas cismam que eu tenho que trazer os personagens, além de elas fazerem spin-off e adaptarem o universo. Uhum. Que a chance de você fazer menos merda é muito maior. Uhum. É que nem a adaptação... O que me incomoda é isso. São 20 milhões de temporadas, cara. E ele quer botar tudo em 90 minutos de filme, aquele filme ali é tiro, porrada e bomba. É muito corrido. É, sim, é bem corrido. E é bem corrido pra um diretor que não faz filmes corridos, né? Isso que é estranho, né? Ele não tá acostumado a fazer filmes rápidos, assim, que as coisas acontecem. Eu acho que esse pode ter sido o problema, a falta de uma hora pra outra. É, sim. Ele faz filmes que as coisas vão evoluindo aos poucos e ele constrói cada parte da história dele no Avatar. Ele tem que construir tudo muito rápido, porque tem muita coisa pra mostrar e acabou não construindo nada, né? Construiu nada, mas não tem história. O Avatar é complexo, ele tem várias camadas, ele tem várias coisas pra você ver e acabou que tudo ficou meio feito pela metade, sabe? Ficou tudo superficial, não? Eu queria saber por que o dragão do Punho de Ferro tá no filme. Nossa. Me explica, velho. Eu não dragão... tem dragão na animação normal? Tem, né? Não sei se tem do mesmo jeito que a gente viu no filme, mas dragão no filme? É, sabe na hora que ele vai, sei lá, dormir lá, que ele brisa e sonha com o dragão na caverna lá? Uhum. É, o dragão fala pra ele, ó, você vai fazer isso aqui. Tem um negocinho lá, mas assim, eu não achei igual. Lembra, é baseado. Sei lá, prefiro não comentar, vou ver besteira. Enfim, eu sinceramente não gostei muito desse filme. Ah, eu vi, não veria de novo. Veria de novo? Não, tipo, eu vi, tá bom, eu sei que o filme é plenamente. Tá feito, né? É, tipo, eu gostava de Avatar, então eu vou ver o filme do Avatar. Eu só queria ver o filme do Avatar porque era o filme do Avatar. E eu vi, eu fiz minha parte no mundo. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, Guitai. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Em 2010, só pra gente comentar, a gente comentou do Demônio. O Demônio saiu em 2010, o mesmo ano do último Mestre no Ar, né? Que é o Demônio, que a história é do Shyamalan. Ele não é o diretor do filme, mas ele está por trás da história do Demônio. Saiu no mesmo ano. Aí em 2013, voltou com mais um filme sobre a sua direção, que é Depois da Terra, com o protagonista Will Smith e o Jaden Smith, que é o filho dele. Vocês gostaram de Depois da Terra? Legalzinho, assistível. Nada muito incrível, espetacular, assistível. Mas... Sim, eu achei bom. Eu achei exato, né? Tipo, é o que você tava falando do... A sensação que você teve com o último Mestre do Ar, né? Que é, assisti, tá bom. Beleza, já assisti. Eu sei que existe, assisti e não vou assistir de novo. Assim, eu vi o Fim dos Tempos. Acho uma bosta. Eu lembro do enredo do filme até hoje, porque eu achei muito ruim. Muito. Eu assisti Corpo Fechado. Eu pirei naquele filme e eu super lembro dele. Sim. Agora o que mais lá, Depois da Terra, eu assisti todos. Lembro que me diverti, mas se você me perguntar qualquer merda da história mais complexa, assim, e eu não pesquisei sobre Depois da Terra, eu não vou lembrar. Eu só lembrei do Avatar porque eu tava conversando sobre ele hoje. Que eu não lembro, assim. Passou. Então, pra mim, ele é meio tipo 5, sabe? De 0 a 10. Ele é 5. Vi, não é ruim, não é bom. Porque se fosse ruim, teria me marcado. Se fosse bom, sim, também. Uhum. Eu achei legal, assim. Eu gosto da história. Eu gosto da história. De alguns detalhes particulares. Eu gosto do mundo que é aqui. Eu não sei se o filme, agora eu não lembro, se ele é baseado num livro. Não. Ele é um roteiro original. Do Will Smith. Porque o Will Smith é o co-escritor, né? É o argumento do Will Smith. O Will Smith, ele tava assistindo uma série da Discovery, sobrevivente, sobrevivia, alguma coisa assim. Bear Grylls, tava assistindo Bear Grylls. Aí ele falou, então, eu queria bolar um filme onde tem o pai e o filho sofrendo um acidente de carro, e o filho tem que correr atrás de socorro pra resgatar o pai. Ele teve essa ideia original, depois ele alterou, bolou que tipo, tinha que ser num futuro distópico, aí foi buscando roteirista, diretor e tal, até que chegou no Shyamalan. Bom, serve esse filme. Porque todo mundo viu que, na verdade, o Smith só queria ficar milionário. E ele falou, nossa, vou ficar milionário duas vezes. Que aí meu filho também trabalha e eu pego dinheiro e guardo na minha conta. É, né? Quando ele foi escalado esse filme, já era um ator que chama... Uau, até hoje, né? Um dos atores que mais dá renda, né? Pro filme que ele estrela, né? Uhum. Estrela. E eu gosto da história, que eu tava falando, do mundo que eles criaram. Eu acho que eles apresentam bem... Eu acho que era muito cagado. Por quê? Eu acho legal. legal? Não sei, tem uns negócios lá que eu fiquei, não tô entendendo. É meio... Tem um nome pra isso, tem um gênero que tem isso, não sei se vocês conhecem. É tipo cyber florestal ecológico. Só que eu achei que eu fiquei, sim, sim, gente. Mas não agora tem esse gênero, né? Não, esse nome sim, mas... Tem, eu vou dar pra vocês aqui, porque eu não estou mentindo. Tem, olha, eu já ouvi falar de forró eletrônico, agora cyber florestal. Mas tem um que é assim, que é um cyber desses que as pessoas, como é que se fala? Normalmente a história da humanidade vê que ela fez muita merda, ela pega a tecnologia e ela resolve voltar aos primórdios com tudo incluído, visando a harmonia com a natureza, que não sei o quê. Só que cyber hippie? Mas eu achei que o filme não respeita esse estilo. Eu, como eu enxerguei o filme como tentando estar dentro desse estilo, eu não curti. Ah, tá, entendi. Quer dizer, eu curti por não curtir. Não, é, eles não têm intenção de se conectar com a natureza, eles só querem sobreviver. Sim, uma coisa que você conecta, parar pra pensar... É respeito. Então, mas essa é a questão. Eu, a questão eu é que a natureza quer matar eles, né? É, mas eu tava pensando em outro foco, que me deu uma brochada referente a esse filme. O que, que aconteceu com o planeta Terra? O que, que o filme conta? Que a raça humana foi lá, cagou, usou tudo que tinha, fudeu o planeta Terra, pegou uma nave e foi embora, certo? Uhum. Chegou em outro planeta, falou, agora eu vou dominar esse planeta. Nesse planeta residia uma outra raça alienígena que, pra poder combater os seres humanos, criou as ursas. As ursas seriam os vilões do filme, que as criaturas que matam seres humanos, enviados pelos alienígenas, que seria a raça maldosa do filme. Só que se você parar pra pensar, os alienígenas não têm culpa nenhuma. Os alienígenas não são malvados no filme. O que é ruim no filme é a raça humana, que consumiu e destruiu o próprio planeta. Mas essa é a vida. Chegou, ó, a gente que invadiu o planeta dos outros alienígenas lá. É, isso aí eu também peguei, mas isso te incomodou? Eu achei isso bem legal. Quer dizer, eu tive essa visão. Eu também achei. Gostei. Eu gostei dessa parte. O que me incomoda no filme foi outras vezes, pô, lentidão. Assim, eu acho que esse filme funcionaria. Não que o Shyamalan, ele coloca assim as características dele nesse filme. Talvez seja um filme um pouco mais comercial também. Acho que é na pegada do Último Mestre do Ar, né? Que chamam um diretor com um nome pra fazer aquela história, mesmo a história sendo original, né? Mas tem o Will Smith, eu acho que é um apelo maior, então talvez seja um filme pro público maior do que ele costuma fazer. E acho que fosse um filme um pouco mais corrido com aquela história, sabe? Porque às vezes ainda fica um pouco parado com as relações e construindo a relação com o pai dele, que pra mim é bom, entendeu? Mas sim, talvez pra aquela história de sobrevivência, de correr mesmo atrás de um objetivo, se fosse um pouco mais rápido, ficaria melhor. Ou então prenderia mais atenção. Não sei se vocês sentiram alguma coisa assim parecida. Faz sentido. De repente o problema do filme é que ele quis focar muito só nos personagens, entendeu? Will Smith e o filho, que é a ideia do filme. Então, tipo, você focar um filme inteiro só pra poder mostrar o ator que tá ali, de repente não é uma coisa muito boa pra investir, né? E o Will Smith é um puto ator, né? O cara fica, sim, sentado o filme inteiro e ele consegue transmitir. E outra, é um dos personagens... Dificilmente eu tenho raiva do Will Smith com os personagens que ele faz, mesmo que ele é um personagem verdade chato. Mas esse eu tinha raiva dele. Eu falo, cara, que pai chato, né? Ai, tomar banho. O cara só critica o filho. Pobrezinho. O moleque fazia umas cagadas impressionantes também, né? Não mexe com os macacos. Ai, joga pedra nos macacos. Caralho. É verdade. Ele ainda avisava, né? Mas o moleque ia lá e fazia a mesma merda. Eu queria que tivesse mais bichos. Eu achei os bichos que apareceram bonitos. Podia ter mais. E isso eu achei interessante. No trailer, pelo trailer, você... Nossa, vai estar o planeta Terra cheio de criaturas selvagens. Vão tentar matar ele toda hora. Ele vai ter que matar um monte de monstro. Chega lá, tem meia dúzia de macaco, uma águia gigante e... Então, você não achou também que aparece poucos? Sim, concordo. Também achei. Já aparecer mais. Aí, talvez seja o que eu tô falando, né? De ele ser mais corrido, com mais criaturas, seria... Aí é um pouco mais pra vertente da ação, que já não é muito do Shyamalan. Mas, sei lá, eu acho que funcionaria melhor. Ele podia tentar ou ter arriscado mais, sabe? Uhum. Talvez ele tenha ficado um pouquinho na zona de... É o que eu tô falando, entendeu? Ele falou, pô, tem o Will Smith sentado numa cadeira. Vamos botar muita cena do Will Smith sentado na cadeira. Tem o filho do Smith. Vamos botar muita cena do filho do Smith. Fazendo o quê? Correndo, caindo, dormindo. Não importa. Vamos mostrar o filho do Smith dormindo numa pedra. Em vez de falar, não, pô, quer saber? Ele vai entrar numa caverna. Nessa caverna vai ter uns bichos lá. Ele vai ter que fugir, vai ter que tentar matar. O pai dele vai ter que ajudar, não sei o que lá. Não, Só tentou focar nisso mesmo. Sabe o que eu gosto muito do filme? O uniforme do filho dele, que eu acho muito legal essa ideia de acordo com o ambiente, com a temperatura, se fazer o uniforme se adapta. Uhum. E aquela lança dele é muito show também, que fica mudando as formas de acordo com aquele programa lá. Isso, o equipamento, né? Toda a minha. Tipo, como eu criei, do universo que eu falei que ele criou, que é. O universo em si é muito legal. Eu só acho que foi pouco explorado, assim, pra mostrar mesmo, sabe? Pra gente conhecer. Eu queria conhecer mais o universo do que a história, pra ser bem sincera. É, mas o foco era a história, né? Daquele tiro curto, né? A história do tiro curto era sobrevivência. E vambora, tem que sobreviver, tem que fazer aquilo lá. Mas eu gostei. Não sei se a interação dos dois, não preciso falar que é natural, né? Porque sim. É óbvio, né? É como se fosse pai e filha, né? Ou assim, esse é estranho, né? Acho que lá o processo depois, assim. Abusar do seu filho em casa. O que vocês socializam entre si? É estranho. Por que vocês brigam tanto? Nossa, você não fala com seu pai depois de cena? Acho que eu vou chamar assistente social. É estranho. Não, a química deles é muito boa. Mas eu acho que ele não sabe, o filho do Smith não sabe atuar ainda. Ah, não. Nesse filme é claro. Nesse filme é muito claro. Que bom. Nossa, não te transmite. Eu não consigo me preocupar, sabe? Quando assisti o filme, eu tipo, não me preocupava com ele, que ele tava triste com o então, pai. Eu paguei pra ele. Eu tô preocupada se o Smith vai sobreviver. Exato. Caramba, mano, seu pai vai morrer. Seu pai é o Smith, velho. Não pode morrer. Não tá entendendo. Ele que é importante, não é você. Ele é um maluco no pedaço. Jam, referente. Faz o que ele tá falando, que seu pai é o Smith. Só isso. É isso que interessa. E é isso, Shyamalan é o do Depois da Terra. Não tem muito o que falar, né? E esse filme não teve plot twist também, né? Não teve aquela pegada. Esse filme não tem plot twist. E outras coisas que a gente não comentou. O fim dos tempos, o Shyamalan aparece? Ele tava em cima da árvore? Sim, eu acho que é só a voz. Ele só. Cara. O último mestre do ar, ele aparece? Não sei. Eu acho que ele aparece. Acho que o único que ele não aparece é nesse aí, viu? Depois até ele não aparece, certeza. É. Só se ele é uma árvore, um grafitalho, uma coisa assim. Ele é a ursa. Ou ele é a ursa. Ah, a ursa é bem legal também. Eu acho a ursa bem legal. Aquela batalha final com a ursa eu acho legal também. Aquela batalha foi muito boa. Mas se fosse pra botar um plot twist no final do filme, era só o Will Smith chegar no final e falar: eu não sou seu pai. Eu sou uma ursa. Pode ser. Ele não aparece no Depois da Terra, isso é certeza. Ai, você é estranho. Está tudo bem? Tá, estamos ótimos, vovô. Eu não vejo a avó de vocês feliz assim há anos. Becca, de Diamond Styles, nós somos coroas. A hora de dormir é às 9:30, tá? Ah. Vejo vocês amanhã. 9:30? 9:30? Que chato. 9:30? Ah, isso vai ser divertido. Sem Wi-Fi às 9:30. Depois desses filmes mais comerciais, vamos dizer assim, não sei se a gente pode dizer assim, mas eu já tô falando, então me processem se não posso falar isso. Em 2015, ele lançou A Visita, que já é um filme com mais a cara dele, né? É. Vocês gostaram de A Visita? Muito bom, muito interessante. Só que tem uma coisa que é bem marcante. O quê? Aquela mãe tem que ser presa, tem que levar ela pra algum lugar, porque, caraca, os moleques ficaram 76 dias com os avós, ela nunca pediu uma foto, nunca viu um vídeo pra dizer, então, esse aqui não é meu avô, não é meu pai, esse aqui não é minha mãe. Eles vão esperar chegar no final do filme e falar, não são os meus pais. Caralho. É o plot twist. Plot twist do filme. Toda hora aquela menina conversando com a mãe, toda hora ela fazendo um vídeo, não mandava um vídeo pra mãe. Não, isso é verdade. Não mandava. A mãe tava preocupada com outras coisas, né? Exatamente. O filme é a história daqueles dois jovens, né? Da menina e do menino, os dois irmãos, que vão passar uns dias na casa dos avós. Todo o desenrolar do filme eles têm uma espécie. Eles gravam um documentário, né? Dos dias que eles vão passar lá, né? Faz entrevistas. O M. Night Shyamalan faz muito bem, cara, um filme found footage, né, cara? Isso é verdade. Muito. Eu, pelo menos, eu achei muito bom. Não, gosto muito desse filme. Eu acho que foi uma surpresa bem-vinda. Depois esse... das coisas que ele teve, tá muito bom. Não, e esse tem a comédia bem na cara, né? Vocês acharam? Sim. Comédia? É, eu acho que tem umas partes engraçadinhas, tipo... Tipo, é intencional, tá? Mas achei que era só alívio cômico, sabe? É, eu acho... Não, eu acho que esse é intencional mesmo. É intencional de ser cômico e ter a veia do terror. Mas esse é o que ele... Talvez esse seja aquele que eu tava falando de... A intenção ser engraçado, mas não ser tão engraçado quanto outros que não tiveram a intenção e foram. Uhum. Eu achei que alguns momentos do filme foram bem agonizantes, pra ser sincero. Tipo, dava uma agonia quando você via algumas cenas assim. Por exemplo, aquela cena do forno, é eu acho bizarro, uma das melhores. Né? A cena do forno, pra mim, é uma das melhores. E ela chega, né? Ela entra no forno, vai mais pro fundo. Cara, é muito agoniante aquilo ali. Vai mais pro fundo. Por que ela entra, né? Por que ela entra? Fala assim, vó, pelo amor de Deus, não precisa limpar o forno, não. Passa um esfregão, coloca lá dentro, não precisa entrar lá no forno. Não é? Eu gostei também dessa filmagem, né? Ou então você ver o filme pelo ângulo da câmera dos meninos, né? Que não é uma novidade, mas é uma novidade dele, né? Do Shyamalan, que ele não tinha visto. Ele proporciona momentos tensos, assim, de talvez ele não colocou tantos sustos, assim, mas intencionalmente. Mas é bem feito, né? De construir uma atmosfera do que eles estão vendo ali, do que eles estão achando estranho, e você começa a ver pelo ângulo deles, né? É, reparando no... O exemplo é aquela. O exemplo maior é aquela parte lá que eles estão na parte de baixo da casa, nas. Ah, ali. Mano, me assustou aquela porra daquela cena. Pô, me assustou, cara. Aquela velha correndo, velho. É a velha pelada, a velha pelada é bizarra. Aquela ali. Eu tinha ido embora daquela casa no dia seguinte. E quando. E o vô dele vai bater no outro no meio da rua por nada, né? E a fralda geriátrica na cara? Nossa, aquilo. Na verdade, o mais novo. O rapper, né? Ele até percebe que os avós, chamados avós, né, são muito estranhos, né? Mas a menina não, ela acredita que eles são simplesmente velhos, né? Que e a mãe. Rapper, nossa. E ela reforça a ideia, né? Porque a mãe nunca viu eles. Essa mãe, que nem você disse, essa mãe tem que ser presa, porque essa aí não tá nem aí pros filhos. Tá? Ela tava aproveitando, falou assim: eu me livrei daqueles moleques, eu não quero nem saber deles. Ela tava na festa, vendo a competição de peito peludo. Por que ela tava ligando pros filhos? E vocês se surpreenderam quando foi a revelação do que eles não eram os avós deles? É, foi uma surpresa interessante, porque até então você tem a ideia de que são os avós, só que são os avós meio que loucões. Vai reforçando essa ideia, né? Porque ela conversa, aí a mãe deles fala assim: ah, eu tenho uns motivos por não falar com a minha mãe. Uhum. Aí a avó, que eles acham que é a avó dela também, confirma, né? Fala assim: ah, tem algumas coisas que aconteceram e tal. Então fica meio que tipo, uma coisa tem ligação com a outra, né? Então você meio que compra aquela ideia. Eu realmente me surpreendi. Eu falei assim: what? Também. Não são os avós? Como assim? E é da hora a revelação, mostrando assim: ah, eles são aqui no. E depois. Galinheiro e tal. Sim, depois da revelação, que o final do filme eu acho assim muito bom. Tem toda aquela sensação de pavor, que eles estão na merda, né? Fala assim: caralho, os meus avós, cadê? É. Principalmente o menino tá na merda mesmo. Ele tomou a calda na cara, então automaticamente. Muito na merda mesmo. Ele tava na merda literalmente, né? Mas eu gostei. Ué, que babaca. Fica congelado. Nossa, aquela parte deu muita raiva. Meu, por que vocês não correm? Correm, abre a porta, sai correndo, voa pela janela, faz qualquer coisa. Porra, por isso que eu falei. Até que a menina deu uma. Pegou o carro de vidro e deu na véia lá. Eu falei assim: ah, até que enfim, né? Porque senão eu ia deixar. vai morrer aí. Uhum. E o moleque, ele tinha aquele. Tipo, ele cria, ele dá o background pros personagens, né? Uhum. A menina não se olha no espelho, ela não gosta de se olhar no espelho, e no final o que ela usa pra matar a velha é um pedaço do espelho. O moleque tinha nojo de germes, que ele tinha que ficar limpando toda hora, e toma uma fralda na cara, tá ligado? Exato. Eu acho que será que tinha germes na fralda? Ele constrói muito bem os personagens. É os pormenores, né? Que ele sempre coloca, né? Ele, sei lá. É os pormenores que ele sempre coloca nos filmes, né? Assim, nesse não sei se tem as pistas de que aqueles não são os avós dele de verdade. Pelo menos eu não consegui pegar, assim, alguma coisa que comprovasse. Tem as coisas que vão acontecendo e fazendo com que a por exemplo, a câmera frontal lá, que a mãe dele podia ver, eles não eles quebram, né? Se eu não me engano, não sei se é a avó ou alguém quebra. Ah, então véio, a mãe não consegue ver. Isso, produto químico lá pra ver o negócio lá. Isso. isso. Aí eles conseguem ver. Então são coisas pensadas, né? Querendo ou não, eles estão bem de caso pensado ali, né? Eu só não lembro como eles chegaram a escolher aquela família lá. Eu não lembro disso. Os caras estavam no lugar dos avós verdadeiros. Ah, porque os avós deles trabalhavam como conselheiros, né? E eles trabalhavam também como conselheiros lá no instituto lá de louco, né? E entendi. Aí foi daí que eles pegaram. A polícia chegou rápido, né? Também. Por favor, né? A partir da revelação, o filme tornou a trazer aquela identidade do Shyamalan, que é tipo, te dá uma sensação muito foda do nada. Que aí você começa a ficar agoniado, velho, querendo jogar dardo, a velha comendo bolacha, a menina sem saber o que fazer, o moleque sem saber o que fazer, cantando rap lá, ei, ei, ei, a banana, não sei o que lá, meu Deus do céu, sai dessa casa, pelo amor de Deus, e eles não saem, e aquela coisa agoniante, você fica lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, cara, muito foda. Foi tipo o retorno da esperança, sabe? Tipo, Shyamalan vai voltar, caralho. É, ele voltou na pegada dos filmes dele. É um filme, assim comparado ao que tava lançando, muito melhor, né? Porra. Mesmo com todo o orçamento do último Mestre do Ar, ou depois da Terra, ou então com baixo orçamento do Fim dos Tempos, mas com a qualidade péssima de roteiro, de tudo que você pode imaginar, o A Visita é um belo filme, um filme que a gente pode lembrar bem, né, da filmografia dele. Someone's coming for you, and you're not gonna like it. You guys make noises in your sleep. Tell us. I'm not supposed to say. But he's done awful things to people, and he'll do awful things to you. Mas ele tava pra melhorar ainda, né? Porque eu vou 2016 nos Estados Unidos, mas só esse ano saiu. 2017 é um dos meus preferidos desse ano, por sinal. Shyamalan trouxe para nós Fragmentado. Todo mundo assistiu Fragmentado? Sim. Fragmentado saiu como o retorno. Todo mundo fala assim: o Shyamalan agora voltou de vez, voltou com tudo, voltou no mesmo nível dos anteriores, né? Talvez é aquele critério, né? Quando o cara começa muito bem. A trinca de... tem os quatro primeiros filmes, né? Que é Ser Sentido, Corpo Fechado, Sinais. Só filmaço, né? É até A Vila a gente pode incluir nessa. E depois com um período ruim, todo mundo fica na expectativa, né? Quando o cara tem muita coisa boa pra... E a gente sabe do potencial, né? E Fragmentado, cara, Fragmentado é muito bom. E não é que é forçação de barra, tipo de ser menos pior do que ele tava lançando. É que o filme é realmente é bom. É exatamente. Primeiro, a escolha do elenco, o McAvoy, nesse filme do James McAvoy. Cara, que atuação, cara, da porra que esse cara fez. Essa foi foda, né, velho? Essa realmente eu fiquei, mano... Isso me incomoda muito. Por quê? Porque não, é porque, nossa, eu solto umas frases soltas e fico uma bosta. Eu não sei se eu gostei muito do filme pela atuação dele, que tá assim, fora de série, e por isso eu não julguei o filme, porque eu me apaixonei pela atuação dele. Ou se o roteiro é muito bom e a atuação dele tá muito boa, sabe? Porque o que me marcou muito no filme foi a atuação dele. Porque, cara, tá muito foda. Muito foda. Assim, ele é um personagem que tem 23 personalidades. Mas, assim, no filme aparecem quantas? 5? 6? Mais 5, 7. Por aí, algumas. Né? Parece algumas no computador lá uma hora. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês: vocês compraram a ideia do sobrenatural nesse filme? Que ele realmente viraria uma fera de verdade? Ó, até o física? Até não, a transformação. Eu, do véu do filme? No início, não. Até final, a transformação, dúvida, não. Né? Eu fiquei em dúvida o tempo inteiro. Não tinha certeza. Mas será que surpreendeu? É uma coisa sobrenatural mesmo? Ah, o cara levou dois tiros de 12 na frente. Porra, não sobrenatural, mas assim, de habilidade. Não sobrenatural, de habilidade. Paranormal, sobre-humano. É, verdade, sobre-humano. É, pra mim ele é punch. Isso. Porque a fera, você pode imaginar que o cara vai virar um assassino, vai matar alguém, mas não necessariamente que ele vai ter uma habilidade. O cara vai tomar tiro e não sentir dor, o cara vai se pendurar na parede. Sim, atiro nele, eu achei que ele ia morrer. Eu e ele não foi uma coisa, me estendeu. Porque eu achei que a fera era um negócio mais psicológico, sabe? Só ia achar isso, né? E quando ele era uma fera, tipo, uma fera real, que subia na parede, eu fiquei tipo, what the fuck? Como assim? Faz tu frejar e volta? Acho que eu perdi uma parte, porque... Aquelas... Não, cara, mesmo. Ele tá vindo as paredes. Como as veias saltadas pra fora, doido. Parece que tomou, sei lá, Red Bull na... Parecia o... aquele velho monstro com esse trapézio aqui, super inchado pra cima. Ele parecia um urso, assim, um ursão, sabe? Não sei, assim... Depois que ele tomou um quê? Mesmo quando ele subiu pelas paredes, eu ainda achei que ele morreria por uma bala, sendo bem sincera. Sim, gente, sim. Arma! Beleza, tá subindo pelas paredes? Tudo bem, mas ele vai morrer quando ela der um tiro. E quando a mina encheu o cara de chumbo e ele continuou ok, eu falei, é. E ele ainda dobrou as barras de ferro lá onde ela tava. Sim. É, muito bizarro. E o filme é bem construído, né? Daquela curiosidade e do saber colocar cada personagem com a sua personalidade, né? Porque vamos dizer, personagem, que é só um ator, McAvoy, mas são vários personagens, né? Ah, mas é aquela que você precisava? Não precisava. Foi o conteúdo soft porn do filme. Precisava pra morrer no final, né? E mostrar que a fera comeu elas, não no sentido bíblico. Eu achei elas meio... Se fosse só a Casey, Casey, sei lá, a menina do Zói Grande lá, que ficava conversando. Se fosse só aquela, a Anya Taylor lá, a atriz Anya Taylor, se fosse praticamente só ela sequestrada, tendo que reagir com ele, seria tão bom quanto colocar as três. Também acho. Não sei. Porque, é que assim, talvez você colocar duas meninas meio idiotas, reforce que a outra é mais esperta e... Mas sabe o que eu acho que foi desnecessário essas duas? Que o próprio filme traz o quê? Tá as três juntas. É tão desimportante as outras duas, que cada um vai ficar preso num local diferente e foca só na Anya. Pronto. É. Depois só aparecem as duas mortas pra dizer, ó, isso aqui é o que aconteceu com elas. Ponto. Morreram. Nem serve pra mostrar a besta, porque, cara, ele esmagou a doutora. Eu acho que ficou meio claro. Ali. Do abraço claro, do rosto, né? Sem ser biblicamente, beleza. Nem não biblicamente. Quer dizer, eu não sei. Biblicamente é sexo, né? Exato. Tá. Eu me perdi um pouco aqui. Mas, enfim, tipo, não precisava mostrar as meninas. Eu acho. Um abraço de urso já valeu. E se queria mostrar alguém comendo alguém, botava ele pra comer a doutora, ué. Já tinha o corpo dela lá mesmo. Começa com a velhinha, caraca, cara. Mas o legal do fragmentado é que ele vai construir também, ele meio que vai tentando te convencer de que aquilo é possível de verdade, né? Então é aquela coisa do palpável, do real, e depois você vai ver o fantasioso no final, mas a doutora dando palestras, falando de casos, pessoas, explicando cientificamente. Você vai meio que, tipo, mas eu acho que é verdade. Não uma besta, mas assim, isso, exatamente. As pessoas podem ter algumas reações e tal, pode ter doença em uma personalidade, outra não. Então, esse debate que ele faz, eu acho bem interessante. E se isso é possível, ele puxar o assunto da besta é bem plausível. Tipo, qual é o limite, então, que isso pode chegar? Exatamente. Isso que eu tô tentando dizer, de você entender uma coisa como real, falar assim, isso pode acontecer, por que não? E introduzir essa coisa mais fantasiosa no final, que dentro daquele universo e daquele filme, funcionou muito bem. É a mesma fórmula do corpo fechado, né? Assim, quando você vê o filme, você pode até fazer uma conexão corpo fechado, mas pro final, dessa coisa da habilidade, né? Mas só depois que você descobre que ele realmente tem aquela habilidade, consegue se mutar, mudar o corpo, enfim. Aí você consegue criar essa ligação com o corpo fechado, né? Mas eu sabia que, quando eu assisti o Fragmentado, eu sabia que ele tinha ligação com o corpo fechado, mas eu não sabia que tinha cena pós-crédito, eu sabia que tinha alguma ligação, então eu fiquei procurando durante o filme alguma ligação, né? Tanto que ele vai pro trem lá, eu achei que tinha alguma coisa naquele trem lá, que tinha a ver com o trem do corpo fechado. É ele que deu a porrada no trem, pro trem cair, né? E já era. Eu achei que tinha alguma ligação, mas aí depois tem a cena pós-crédito, você vê que tem realmente ligação, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas uma coisa que eu achei foda no filme é que a personagem que a Anya fez, é foda que, tipo assim, no final, né, que ela tá lá no carro da polícia, você pensa, ela está salva, agora ela vai voltar a ser feliz. Só que não, tipo, ela mora com um tio que quando ela era criança, sei lá, assediou ela sexualmente, ou seja, ela mora com um pedófilo. Não, assediou não, ele consumou. Será? Com certeza, eu acho que o filme deixa bem claro. Será? E deixa eu falar, Mas aquele final dá a entender que ela denunciou ele, né? Vocês não acharam? Não, eu acho não. Que na verdade aquele final deu força pra ela. Vocês não acharam isso? É, alguma coisa ela vai fazer com o tio dela. É, aquele... Porque não, pra mim, aquilo ali foi tipo uma gota d'água. Tipo, tá, eu passei por tudo isso, eu tô aguentando esse escroto. E ela olha meio pra cara dele, tipo, estou agradecida e vou te agradecer muito por tudo que você fez a mim fazendo igual. Não, mas... E ela realmente tava grata, porque foi isso que salvou ela. Mas no mas final... Não é a polícia. A polícia não. Ela tá sentada no carro, a polícia fala: ah, seu tio veio te buscar aqui. Aí ela olha, só da policial olhar pra ela, já percebe que tem alguma coisa errada. Sabe? O policial já saca que ela não tava muito feliz com que o tio dela tá voltando. Eu tenho certeza que quando tiver e na continuação ela vai estar sozinha, assim, o tio dela escroto que vai estar preso na cadeia. Eu acho que ele vai estar morto. E o que vocês gostam? Assim, o plot twist desse filme. Esse filme tem plot twist, né? Vamos lá. Porra. Além do plot twist da fera, de fato, né? Dele virar realmente uma fera. Quando a gente descobre que eles estão num zoológico lá, ou então numa reserva pra animais selvagens, cara, eu achei muito foda isso, velho. Porque faz total sentido, né? Com todo aquele pensamento daquela pessoa, do Kevin, né? Do personagem, das várias personalidades. É, porque traz uma ideia que, tipo, a personalidade da besta dele pode não ser só uma ideia só na cabeça dele, pode ser uma adaptação do que ele convivia também. Exatamente. Sim, com certeza. Ah, até nas outras personalidades, tanto que a personalidade Kevin dele, se não me engano, é Kevin mesmo, e dizia que, tipo, quando ele era criança, a mãe dele batia, espancava ele por causa de qualquer sujeira, por isso que ele era meio neurótico, coisa de limpeza, não sei o que lá. Era outra. Esse é o outro. É o David? É o David? É o David, né? É o David. É muito louco, porque, tipo, ele diferenciando as personalidades de um jeito que o Shyamalan grava também, né? Que tipo, o David, ele grava de uma maneira central, o Hedwig grava de cima pra baixo, a Patrícia de baixo pra cima. Ele sempre mostra cada personalidade de um jeito diferente na câmera. Isso é muito da hora. E assim, eu também uma coisa que eu parei desse filme, é que o Shyamalan tem todo aquele recurso que ele usa em todos os filmes de too close, ele sempre foca muito na cara dos atores, né? E sempre tem aquelas cenas também, além do close, tem as cenas espaçadas que, tipo, está acontecendo alguma coisa com os personagens principais da cena, mas tem várias coisas acontecendo ao redor. E no fragmentado ele conseguiu mudar um pouco disso, mas se você vê os recursos que ele sempre usou nesse filme, mas ele usa menos. Tipo, você sabe que é um filme do Shyamalan, não pelos recursos da técnica de câmera que ele usou muito nos outros filmes, que são bem parecidas, mas mais pela história. Pelo menos foi o que eu achei. Não achei tão parecido. Tecnicamente. Eu acho que é mais comido, sabe? Sim. Eu não sei se ele se adaptou também a alguma coisa, então uma coisa tipo, o cinema mudou, não sei se as técnicas ou alguma coisa que ele resolveu mudar também, não sei. Não sei se é uma evolução, é uma mudança, né? Ah, pode ser, depois de tanta coisa que ele fez que não deu certo, obviamente ele deve ter aprendido alguma coisa, né? Conseguiu voltar algum foco diferente, né? Falou, não, fazer filme da árvore assoprando o vento não deu certo. Fazer o filme dos chinesinhos dançando não deu certo, não. Tem alguma coisa errada aqui que eu tô fazendo. Deixa eu voltar pros meus filmes antigos, pra minha raiz. Pô, o que meus filmes propõem? Isso, isso e isso. Pô, vou voltar a trabalhar com isso. Vai saber. E o engraçado, né, que quando o fragmentado saiu, toda a relação com o corpo fechado, com aquela cena pós-crédito que o David Dunn aparece, e você já tinha tomado o plot twist do filme normal, né? Se você assistir tipo, fragmentado o filme, sem o final, beleza, é um filme, né? Você pode até relacionar com o corpo fechado, mas você não liga que é no mesma época, no mesmo universo, com os mesmos personagens. Você acha o filme já da hora. E quando vem a cena pós-crédito, mas quando vem a cena pós-crédito, puta que eu vou confessar pra vocês que eu dei um delay de no mínimo 5 minutos parado com a banda na frente da tela do notebook. Fala assim, caramba, velho, como eu não tinha pensado nisso, né? Exato. Porque quando acaba o fragmentado, você pensa em fragmentado 2. Porque o Kevin e a personalidade tá completa lá, e agora eles estão mais fortes, né? Porque a fera foi despertada. E agora eles estão mais integrados. Exatamente. Uma evolução, né? Que nem o... Porque pra mim no final, todas se unem e formam uma massa morfa, um super megazord, sei lá. E a super cabeça mestre é a besta, que é tipo a líder do culto. Como se tivesse conseguido converter o resto das personalidades ao culto. Uhum. E, assim, aí depois tem aquela cena pós-crédito, você fala, caramba, é tudo no mesmo universo, né? Mas será que ele vai usar o mesmo universo de fato? Ou então ele só colocou por um agradinho de fã? Aí, olha, tem que ver, cara. Então, já, aí, sei lá, um dia depois ele já confirma, né? 2019 tem Glass, que é o filme, que é o vidro, né? Que é o filme integrado dos dois, né? Que já tá confirmado, James McAvoy, Samuel Jackson, Bruce Willis, Aaron Taylor, todo mundo volta, porque ele já vai integrar os dois filmes, porque vai ser no mesmo universo, né? O Penteado vai voltar também? Vai voltar. Caralho, velho. Vai ser filme bom, então. É, esse filme, expectativa, infelizmente, a expectativa tá lá no alto, porque a expectativa nunca é boa, né? Mas... É, isso é verdade. Cara, esse filme não tem como dar errado, é porque é um universo de super-heróis real. Não sei se vocês enxergam assim também. Sim. Sim, e a gente tem um vilão real, bem mais real, bem mais, sei lá, no nível que ele precisava, sabe? Exatamente. Que é o Mr. Glass, beleza, mas ele é humano, ele é tipo um super crânio do crime. Ok, show. Uhum. Agora, isso é tipo um desafio real, é uma besta que sobe as paredes, que não trabalha com tiro. E provavelmente o Dan, ele já tem uma experiência de combate ao crime, vamos dizer assim, com esse tempo. Que acontecendo. E com certeza ele continuou ajudando as pessoas e tal, então deve ter uma experiência com isso, né? E por isso que ele vai se intrometer nesse caso aí. Mas a interação desses personagens, que eu quero ver como vai funcionar. Nossa, será que a Thomasin vai ser sidekick do Dan? Não sei. Imagina o Mr. Glass. Ele vai dar sua bomba, né? É verdade, né? Às vezes eles são... conhecidos, ou ela estuda com o filho dele, vai ser alguma coisa assim, eu tenho certeza. Ele pode procurar ela, né? Porque o nome dela saiu na... É verdade, né? E ela sobreviveu, e ele queria saber como ela sobreviveu à besta. Ele tem que saber também o que ele anda fazendo, né? Então tem esse filme vai ter todo um flashback do que aconteceu com ele nesse meio tempo, né? De corpo fechado até. Porque dá sem entender, lógico, o Bruce Willis tá velho, não... o poder dele não vai ficar velho, né? Nesse fragmentado, eu tomei um susto tão grande que antes de eu saber do plot twist, a ligação com o corpo fechado, que eu vi o pessoal conversando no bar, nossa, esse caso, não sei o que lá, que mister é semelhante àquele cara da cadeira de roda. Eu falei, caralho, o professor Xavier do X-Men? Será que esse é um clone? Sinceramente, eu pensei a mesma coisa. Será que é um clone do Xavier junto com o Wolverine? Ele nasceu a besta e isso aqui é a origem do X-Men? Meu Deus do céu, minha cabeça é quase explodindo. Aí revelou a verdade. Eu falei, ah não, eu que sou idiota, tô pensando em coisa que não faz. Não, mas eu pensei em X-Men, o cara da cadeira de roda. De roda, né? Que eu vou ali. Aí eu falei, gente. Eu falei, não é possível, né? Porque isso aqui não é nenhum X-Men que eu conheço, essa história. Então se fosse um fera sem pelo, sei lá, defilaram o fera e sobrou aquilo ali. Não, era coisa moderna. Vai saber. Podia ser isso, mas não foi. Ainda bem que não foi, né? Eu prefiro que não tenha sido. A franquia do X-Men já não anda bem das pernas, né? Então, o Shyamalan pra dirigir X-Men, imagina, só não ia ser muito legal. Vai que dá certo. Só se for um dos heróis mais assim, dramáticos, que tem alguma coisa pra ser explorada, né? Se for só X-Men saindo no pau lá, acho que não ia funcionar pra ele. Pô, ele não sabe fazer ação. Não, ser um filme do Shyamalan com X-Men, só se ele usasse os mutantes do Mutantes Caminhos do Coração, né? Porque é o nível mais depressivo de mutantes que existe. Sempre eles, né? Ação, tipo, que isso? Da versão de X-Men brasileira. Não, aquela da Record, não, né? Mano. Nossa, velho. Eu ia falar que você não gostava. Nossa, não, aquilo ali é horrível. Jesus Cristo, então você não vai gravar um podcast sobre Mutantes Caminho do Coração? Eu não participo. Não, vai ter que assistir as duas temporadas. Cada uma tem 65 capítulos. Gente, meu pai e minha mãe assistiram aquela merda toda. Foi pro nossa. Jesus. Nossa, eu tava recebendo pra fazer aquelas coisas e eu tô pobre aqui em casa. Vamos esquecer isso. Vamos imaginar que eles fizeram aquilo de graça, que ele tava fazendo experiência, né? Mas o Shyamalan não faz de graça os filmes dele, mas eu vou lá e pago pra assistir os filmes dele. Espero que ele continue nos agraciando com filmes bons como ele fez. Que filmografia, né? O cara tem muito filme bom, velho. Sim. Porra. Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui, só pra a gente finalizar esse podcast. Filme preferido, Ivaldo? Eu? Sexto Sentido. Everton. Sexto Sentido. Morgana. Corpo Fechado. Eu vou de Corpo Fechado também. Dá pra ver que o início da carreira dele é mais legal pra gente, né? Ninguém falou fim dos dias? Fim dos tempos. Ah, dos fim tempos. Fim dos dias é o do Schwarzenegger? É. Ah, é verdade, né? Nossa. Marca do M, Valdo, se lembra alguma coisa? É, foi melhor não. É lá, era esse plot twist agora. É, esse podcast não vai ter plot twist, tá? Vamos encerrar de forma seca. Eu queria que tivesse uma revolução bombástica, tipo assim. Vamos revelar. Ah, antes da gente terminar, o Shailon vai dar uma palavrinha aqui com vocês. Não, não. Vamos falar pra Morgana, que é a nossa convidada especial. O plot twist de hoje é que esse podcast que você tá gravando há 3 horas, ele não vai pro ar. A gente tá gravando e vai jogar fora assim que terminar. Você sabe que tempo é vida, né? Olha, eu mato vocês, na moral. Não, não faça isso. Eu não moro perto da praia, vocês tomem cuidado. Não faça isso, que nós somos bonzinhos, tá? E você irá para lá. Vai pro lá. Vai sim. Pessoal, você gosta do Shyamalan? Se você acha que Fim dos Tempos é o melhor filme do Shyamalan, você manda e-mail pra gente, tá? nerdpatriarca@gmail.com. Se você falou que a gente falou muita bobeira dos filmes, ou então quer comentar um daqueles. Sabe aqueles filmes que a gente não comentou lá no começo? Dos dois primeiros que ele fez na carreira, a gente foi logo pra você sentir. Se você quiser mandar a sinopse, falar que o filme é bom, pode mandar no nosso e-mail também. Curte a página do Nerd Patriarca no Facebook, /nerdpatriarca, Twitter, @nerdpatriarca. E acompanha o site, sempre tem matéria, né? É isso aí, valeu pessoal. Até o próximo. Falou, valeu. Tchau.